começando aqui mais um LocomoCast, dessa vez o episódio 50! Eba! Caralho, puta que pariu! 50! Traz as estripas! Na verdade, eu acho que é 53 ou 54. Mas assim, numerado é o episódio 50. Olha que emoção, né, gente? Pô, acho que são tantas emoções. Tantas formações, tantas desinformações, tanta coisa aconteceu. Desculpa, gente, nós somos burros. Tanta coisa aconteceu nesse tempo, mas o que aconteceu nesse meio tempo, você vai saber no próximo episódio, que nós vamos falar sobre vale a pena fazer podcast? Não. Enfim, nesse episódio nós separamos 50 fatos sobre nós. Olha que clichê, gente. Olha só. Na verdade, são 50 tons de nós. Certo? Mas sexual. E para celebrar essa data, vai lá no iTunes e nos dê 50 estrelinhas. Ou pelo menos 5 estrelinhas grandes, que pra gente vai valer como 50, né? No mínimo. Mas enfim, deem 5 estrelinhas que pra gente vai valer... Aliás, deem 5 estrelinhas que pra gente vai valer como 50, pra gente vai valer como 1 milhão. Pra gente vai ser... Não, como 1 milhão só se vocês pagassem a gente, mas tudo bem. Deem 5 que vai valer como 50, certo? Antes de começar, nós temos alguns recadinhos, não temos, Suede? Temos, com certeza. Então... Na verdade, nós temos apenas um recadinho, porque estamos sendo informados por uma alma do além agora que temos um colunista novo. Quer dizer, é definitivo? Não, ele tá num momento... Ele tá no treinamento. Ele tá no treinamento. Ele tá no... Como que é? Menor aprendiz? Menor aprendiz. Mas pra não empatar a foda do moleque, a gente suspendeu as inscrições pra esse. Isso. Exatamente. Ele tá pra embarcar no... Expresso do Oriente. Exato. Porque foram muitos e-mails, muitas... Né? Muita uma gente seleção queria. Difícil. Exato, e infelizmente a gente não vai tocar a música da Avril Lavigne. Eu acho que tristeza, né? Tristeza. Porra, que droga. Eu quero a música da Avril Lavigne, cara. Então vai lá, toda vez que o Ed for passar recado agora, vai tocar essa música. Calma aí, Avril Lavigne. O recado é o seguinte, você escreve e gosta de escrever? Você escreve sobre algo interessante? Como você sabe se você escreve sobre algo interessante? Você acompanha o site? Você acompanha as colunas? Então você sabe do que o nosso público gosta e do que a gente costuma falar. Se você se encaixa nesses parâmetros, você pode ser o nosso novo colunista. Mudou, é? Faz um podcast atrás já. Nossa, faz tanto tempo, né? Meu Deus do céu, como assim? Eu estive dormindo nos últimos 5 anos. Wake me up when September ends, né, cara? Wake me up when your life ends. É. Valeu, hein? Mas enfim, bom, acho que agora deu pra entender, né? Depois de todos esses episódios dando esse recado, agora finalmente as pessoas conseguem entender o que o Suede quer dizer. Eu sou Rafael Tanicho e quem diria? Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... Vai tomar no cu, Suede. Não, hoje eu não vou tomar no cu. Só hoje. Tô sem canudinho. Eu sou Pedro Tanicho, tô com sono. Fala, galera, aqui é o Alvin e Álvaro se escreve com acento no A, mas nem eu escrevo com acento no A, então é nóis. Tá. Tá bom, Álvaro. Eu sou analfabeto. Oi, gente, aqui é a Jéssica e eu não sei 50 tons sobre mim. Oh, eu não tenho vida o suficiente pra falar 50 fatos. Exatamente por isso, né, que a gente dividiu em 10 fatos sobre cada um. Só que no final, escute até o final, porque no final vai rolar uma promoçãozinha aí, hein? Ok, ok. E vamos lá. Vamos para os e-mails. Tá. Antes de começar essas 50 coisas maravilhosas que vocês estão prestes a ouvir, temos os e-mails. Eba! Uhul! Hoje o Tênis está um pouco desanimado, então estou aqui puxando a ponta de animação para a leitura de e-mails. Uhul! E para ficar ainda mais feliz essa leitura de e-mails, começamos com um rapaz chamado Pepe, ou Pedro Pérez. Eu coloco 27 anos, ele tem 28 até onde eu sei, cara. Ele tem 28? É. Mentira, idade é coisa de mulherzinha, hein, Pepe? Sim, é. Oh, estou velho, oh, minhas rugas. Nossa, meu saco está tão enrugado hoje. Caraca. Caraca, eu nasci velho. Nossa, velho. Que? Vai, vai. Vai falar que o seu não é. Não é, mas então. Não é detalhes que precisa ser dito nesse podcast. Maple. Que é isso? Na dúvida, fala Meple. Meple. Eu não sei o que é isso. Desculpa a minha ignorância, Pepe, mas eu não sei o que é. Mas ele disse que trabalha lá. E só por isso já é mentira. Olá, queridos amigos. Que surpresa grata o cast da semana passada. Board Games, um passatempo tão amado, divertido e que nos deixa pobres. Realmente, Pepe. Ai, dinheiro. O mal do século, eu acho que devia se chamar dinheiro. Sim, o mal de todos os séculos. Sim. Mas antes, quero apontar uma frustração que me ocorreu na leitura de e-mails do cast passado. Rafael Tanicho, não ouse brincar com meus sentimentos. Se o senhor diz que irá tocar a intro de Wild Arms, então toque a intro de Wild Arms. Pode pôr pra tocar, eu espero. Eu não consigo subir mais em tons mais altos, mas tá tocando aí. Desculpa, Pedro Pérez. Voltando aos board games, muito bom gosto tem todos vocês. Apesar de eu nunca ter jogado Quarriors, né, Gigi? Pô, você viu que todas as pessoas do universo não jogaram Quarriors por minha sua culpa, causa, cara. Entendi. É. Sei que o jogo é muito bom. Comecei nessa vida de board games 2.0 quando comprei o Catan, lá pros idos de 2011. Na época, paguei uns 70 golpes. Hoje, não acha por menos de R$150. Carinha 3. Meus board games preferidos são Zombicide, Last Night on Earth, Catan, Puerto Rico, Seven Wonders e o mais perfeito de todos, Agrícola. Que nome pra board game, cara? É, eu não conheço todos. Eu conheço Zombicide, Last Night on Earth, Catan, Puerto Rico, Seven Wonders, mas eu não lembro do Agrícola. É, ok. Espero que o jogo seja melhor que o nome. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Será que até semana que vem? Será? Isso é uma promessa? Não. Desculpa, não, Pepe, não. Mas não. Pera, desculpa, mas semana que vem você não estará aqui. Nem você. Nem ninguém. E nem o próximo que a gente vai ler. Por quê? Porque será que vai acabar o Locomocast? Eu acho. Pode ser que sim. Mas vamos para o próximo e-mail. Olá, invocadores dessa amada locomotiva. Sou Renato Augusto Chicote, Cicote Marques Luiz, 31 anos, técnico em eletrônica de São Paulo, SP. Salve, Renatex. Amei este cast, que me remeteu a diversas memórias. Pokémon TCG foi introduzido com um jogo de Game Boy, mas no Brasil foi inserido em um evento internacional de RPG no qual eu estava. Olha! Provavelmente deve ser o IERPG, que é o International blá blá blá RPG. Renato, fazendo parte da história. Acontece nos mesmos dias do Anime Friends, olha que coisa. Olha só, eu vou pro Anime Friends. Aliás, hoje em dia eu acho que acontece dentro do Anime Friends. É legal, Anime Friends é legal. É, tem muitas coisas kawaii. É, eu prefiro de RPG, mas tudo bem. Chegaram na mesa de Magic e perguntaram se conhecíamos o card game de Pokémon. Ao topar conhecer, ganhamos um deck básico e jogamos aquele jogo. Foi muito bacana conhecer o produto assim. Sem dúvida. Porra, lógico. Qualquer coisa ganhar, você ganha, né? É, exatamente. Ganhar um jogo. Exato. E a pessoa ganhar dinheiro sem trabalhar? Seria legal. Porra. Só fazendo podcast? Só Pedro Pérez. Só fazendo podcast, tá ligado? Seria legal. Não sonho. Afinal, a gente só faz podcast da vida. Às vezes bate uma deprê, mas tudo bem. Só o Pedro Pérez consegue dinheiro sem trabalhar. Sobre os board games, só joguei os básicos de antigamente, a fase 1.0 dos boards, né? Jogo da Vida, War Detetive, Scotland Yard e Banco Imobiliário. Este eu criei um sex game só pela curiosidade, kkkk. Eu imagino um sex game de Banco Imobiliário. Eu não consigo imaginar um sex game de Banco Imobiliário. Deve ser algo como um, sei lá, uma casa de strippers. Não, mas aí é Banco Imobiliário com uma outra temática. Hoje tem temática de tudo que é jeito, eu imagino. Mas eu imaginei, assim, tipo um strip poker, tá ligado? Ele jogando com as menininhas. Então, mas demora pra tirar as roupas, se for assim. É. Porque a pessoa tira a roupa quando você compra uma propriedade, ou quando você constrói uma casinha na propriedade, ou quando você constrói um hotel na propriedade. Faz muito tempo que eu joguei, eu nunca gostei, eu não lembro como joga. Enfim, explica pra gente, Renato. Mas tenho muita vontade de jogar esses novos, mas o preço ainda me afasta um pouco. Sim! Exato, preço... esses novos jogos, o preço não é muito bacana, não. Mas tem alguns em conta aí, tipo Quarriors, que, né? Que eu propus pra gente jogar no último dia, e vocês não quiseram. Ah, também já era meia-noite, né? Não, eram 9:30. É, mas a gente tinha coisa pra fazer, certo? Blá. Renato, você pode comprar o Quarter, você só não vai poder jogar por causa do Swede, ok? mas tem alguns outros jogos, tipo Carcassonne, é mais em conta, tem alguns bacaninhas aí. Você não precisa ir na faixa dos R$300, pode ir ali na faixa dos 100, sabe? Que você acha uma coisa, alguma coisinha bacana. Sobre Magic, eu conheci na sexta série e apenas colecionava as cartas. Tipo, ele tinha montanha pra caralho, sabe? É. E todos iguais, vamos trocar essas figurinhas. Bem assim. Ou uma montanha, tá ligado? É. Na época, eu fui chamado de sortudo por ter conseguido cartas apelativas. Armageddon, livro de Jandai. Meu deck básico de quinta ou sexta edição, sendo que mantive dois decks para uso. Um preto e azul e o outro vermelho e branco. Ignorando o verde por um bom tempo. Caraca, ninguém gosta do verde. Também, né? Posso parar de jogar, apenas colecionei dragões por um tempo. Ele passou a pegar mulher feia só a partir dessa. Imaginei alguma coisa, só que eu não lembrava se ele era casado. Não, ele é. Ele é, não é? Mas... então não pode fazer pedinha. Não, vai que ele parou de jogar faz um bom tempo, antes de conhecer ela, por exemplo. Então ele parou de jogar e começou a colecionar dragão. Corta aí esse Pedro, não, faz favor. Não, pô, não precisa cortar. Não corta, Pedro. E a gente tá falando que ele teve que enfrentar uns dragões até chegar na princesa. Ah, então ok, então ok. Aí, cara. Beleza, tudo beleza. Tudo conserta, cara. Então beleza. Ainda em Magic, que lindo ver um bando de babacas que zoavam os nerds de cartas vendendo uma Black Lotus e uma série de cartas a mais por apenas $800 naqueles programas de leilão de box storage. Desculpa o e-mail grande, perdoe se tiveram erros, pois estou escrevendo do celular. Um enorme abraço a todos. Abraço, Renato. Grande abraço, Renato. Eu particularmente sou bem adepto desses programas, tipo, que a gente tava até trocando ideia aqui outro dia sobre o Trato Feito, essas, porra, caçadores de relíquia. Eu acho legal pra caralho. Esse do Black Lotus eu não vi, eu preciso ir atrás pra ver. Bom, muito obrigado, Renato. É nóis. E continue escrevendo dessa maneira linda e gostosa que você escreve. Não precisa pedir perdão por erros. Não precisa pedir. Um e foi quase insignificante. Eu fui babaca de errar isso. Relaxa. É, o trem é babaca. E... o trem também. O trem é babaca. E continue escrevendo dessa maneira sensual que você escreve. Não se preocupe com o tamanho de e-mail. Afinal, tamanho não é documento, certo? O que importa é a magia que o e-mail faz na gente, né? Tipo isso. Então vamos para o próximo e-mail. O próximo e-mail é do senhor Gilberlan Santos. Ai, Gilberlão. Gilberlan Santos, babaca. Gilberlan. 26 anos, Itacaster de Itabaiana, Sergipe. Itacaster. Fala, pessoal dessa louca locomotiva, tudo bom? Ô, tudo bom. Ô, bom também. Ah, não, velho. Sobre o cast, eu não tenho muito o que acrescentar, pois eu nunca joguei board game. Que vida triste você teve, Gilberlan. Só Yu-Gi-Oh! Como um card game. É isso aí, você acreditava no coração das cartas. Cala a boca. Tá vendo? Depois não sabe porque a gente deixou você quieto no podcast. Porque eu tinha que editar. No entanto, o cast ficou sensacional. Porque você atrasou. Sim. Não, pra não atrasar, eu não tinha atrasado ainda. Estava para. No entanto, o cast ficou sensacional. E a parada de deixar o Swede sem falar foi show. Bom, tá explicado. Parabéns, aí, né? Pedro. Tá explicado aí, né? Quase atrasou. Não atrasou porque ele não participou. Tipo isso. Foi por um bem maior que eu não participei. Sim. Só isso mesmo. Parabéns a todos. Música para os e-mails. Cisco, militantes. Tá rolando desde o começo do e-mail, cara. Você que não percebeu. Ele sempre pede e a gente adivinha. Sempre, a gente adivinha, antecede, ele pede ainda, cara. Não precisa, cara. É. A gente sabe o que você está pensando agora. E para, que não tá legal isso, tá? Deixa pra mais tarde, o que ele tava pensando. Tá, ok. E se você também quiser fazer como o PP, senhor Pedro Pérez, o senhor Gilberlan e o Renatex... Nossa, ele ia falar Gilberlan, que babaca. Mas não é... saiu, tá ligado? Saiu, eu sou um gringo, cara. Não, mas não é por ser gringo, é por ser vir frescurar as coisas. E se você quer fazer igual essa corja de passageiros loucos, você pode escrever a sua cartinha para o contato@locomotiva26.com.br. Repita, Tani. contato@locomotiva26.com.br, criaturas provisas de carbono e amoníaco. Repita, Álvaro. batata, opa, batata. Repita, Pedro. batata.com.br, suede pau no cu. Cara. E não é só isso. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode fazer de outra maneira. Temos outra maneira? Qual é essa, Tani? É, nós temos já o grupo do WhatsApp. Vai dar onde, Pedro, agora? Não, nós temos um grupo do WhatsApp. Para acessar o grupo do WhatsApp é muito fácil, mas antes, tem um passo antes que você deve fazer. Entrar no grupo Passageiros do Locomotiva no Facebook. A gente tem um porteiro autista, que é o Álvaro, e que vai estar lá o dia inteiro e à noite, mas qualquer hora um de nós pode te aprovar, ok? E a primeira postagem que você vai ver é uma postagem que é um acesso lindo, maravilhoso para o nosso grupo do WhatsApp. É só você clicar e dar um okzinho ali. Está dentro do grupo. Fácil, rápido, prático. Indolor. Ou você pode usar uma outra maneira, que é indo pela postagem deste cast. Você, eu não sei como você está ouvindo esse podcast, mas você vai lá, vai ter um endereço eletrônico que tá lá. Clique aqui para acessar o grupo no WhatsApp ou alguma coisa assim. É só clicar, dá um okzinho ali, tá dentro. É coisa linda. E lá no grupo do WhatsApp, o que, que acontece no grupo do WhatsApp? Tudo, de tudo. Acontece de tudo. Acontece conversa sobre isso, sobre aquilo, sobre o que todos querem, imagens engraçadas, assuntos sérios. Os debates, conversa sobre pauta, mentira, locomotiva, afinal é um grupo de locomotiva, afinal, né? Afinal, um grupo de locomotiva pode ter de tudo. Ou quase. Exato. O que mais? Você puxou sem serra, pau no cu. Mas o que, que tem agora? Nada. Nada? Nada. Recados dados, e-mails lidos, e agora vamos para esse macio cast que está por vir. É nóis. 50, hein? Quem diria? Tá bom já. Enfim, 50 episódios. 50 não. 50 e alguma coisa. 54. 54 episódios. Numerado 50. Quem diria, hein, pessoas? Quem diria que teríamos saco? Quem diria que teríamos paciência? Quem diria? Alguns não tiveram. É, alguns não tiveram. Mas assim, fica aqui nosso agradecimento pra todos que já participaram do Locomotiva, tanto como colunistas, quanto como convidados, participantes do podcast, todos os convidados que fizeram desses 50 e poucos episódios serem mais bacanas, né? Mas nós vamos aprofundar mais no podcast, obviamente, no próximo episódio. Hoje esse... é uma descontração. É, esse é uma descontração. Esse é pra vocês conhecerem um pouco mais sobre nós. Olha que coisa. Por isso 50 tons de nós. Ou seja, esse episódio vai ser chato pra caralho. Vai ser chato pra caralho. O Renato gosta. Renato gosta. Um abraço, Renatex. Não, o Renatex. Ah. Ele... O Renatex Túlio. Ele gosta. Porque assim, ele acha que a gente fica mais próximo, sim, das pessoas, né? Quando as pessoas conhecem a gente, elas ficam mais próximas da gente, a gente conhece pessoas e tudo mais. E gostaria de começar com o Suede. E daí vai no sentido que tem mais gente aqui, vai nesse sentido aqui, ó. Entendi. É esse, esse mesmo aí, ó, ouvintes. Vocês vão saber mesmo o horário, vocês vão saber pra caralho. Estamos no sentido assim, horário. Pra gente é tão comum, né, a gente sentar sempre nesses mesmos lugares. É. Acho que desde o começo, Suede, senta naquela ponta. Não, e eu sentava aqui é antes. É verdade, você sentava na minha lateral. Tipo, onde esquerda. Os ouvintes estão vendo, né? O Suede sentava na minha lateral esquerda, mas eu sempre mantive o mesmo lugar. Sim. Eu sempre fiquei aqui no meu cantinho. Só uma vez que eu gravei do outro lado. Onde o Suede grava, que foi o episódio de escola. Sim. Sim. Mas nós não vamos no sentido horário, anti-horário, porque nós corremos contra o tempo. Não, nós vamos no sentido horário. Não, sim. Porque existem prazos para as coisas, Suede. Mas nós corremos contra Imagina o tempo. Imagina se tivesse Mystics pro Suede. Eles iriam se matar. Mystics? Ah, tá. Você não assistiu, né? Sem Rick e Morty. É. Assistiu tudo agora? Tudo não, mas eu peguei pra maratonar. Maratonar pra caralho, dá pra assistir tudo num dia. Não, não dá, porque eu pego pra assistir perto da hora de dormir, dá pra assistir dois episódios no máximo. Então, e assim, os Mystics, né, eles são aquelas criaturas que eles realizam, né, o desejo da pessoa e morrem. Sim. E se isso tivesse Mystics pra ajudar o Suede a editar o podcast? Ele já estaria morto, que eles iam matar ele. Exato. Mas vamos lá, na ordem, Suede, Pedro, Jéssica, eu e Álvaro. Eu. Uma curiosidade sobre mim, a primeira curiosidade sobre mim é que quando eu era criança, um pivete desses remelentos, meu grande sonho era ser um cientista, que eu queria inventar coisas e bugigangas. O que aconteceu, cara? Tipo um inspetor bugiganga? Tipo um inspetor bugiganga, tipo o Bikman. Você parece um inspetor bugiganga. Eu pareço, é verdade, eu pareço. Narigudo feio não. Pra caralho, eu vou comprar uma capa de chuva amarela pra você. Você parece um inspetor bugiganga depois de ter sido espancado. Por um chimpanzé. É. Quando ele foi explodido, sabe? Sei. Olha, sacanagem, espancado por um chimpanzé. Tu imagina o espetáculo. Teve uma mina que ficou deformada pra caralho. Pode ter sido espancado por um chimpanzé. É, mano. Desculpa, mina. Teve uma mulher que teve os dois olhos e as duas mãos arrancadas pelo chimpanzé. Ok, mas a gente não vai generalizar. Foi só uma expressão. Não, você foi preconceituoso. Com pessoas que são espancadas por chimpanzé. Exatamente. Ok, me processem. Mas seguindo, explique pra gente isso. Então, quando eu era criança, eu não sabia que ciência, se eu quisesse inventar alguma coisa, eu teria que partir pra parte de cálculos também. E eu vivia desmontando minhas coisas quando eu era criança. Eu ganhava um brinquedo, eu brincava com ele uma semana, na outra eu já desmontava pra ver como funcionava e tentar fazer outra coisa com ele. E meu sonho era ser cientista. Na minha cabeça, cientista era um inventor. Então, tem um porém aí, né? Qual? Como toda boa criança, desmontava o brinquedo e nunca mais conseguia montar. Eu montava outras coisas com os brinquedos. Imagine. Daí você que saiu. Sabe Toy Story? Ele era o Sid. É, exatamente. É, tipo isso. O Suede era um moleque mano, do você diabo. É muito o Sid, cara. Que colocava o Sid, não, Sid. Braços em cavalos e... Era mais ou menos isso. Não, não dá. Você usava não. Chiclete pra grudar as coisas? Não, parafusos. Onde não tinha buraco de parafuso, eu fazia. Então tá, né? Só? Só. Então tá. Eu, quando criança, cortei meu dedo do pé no meio. Ele ficou bifurcado, igual a língua de cobra. não foi... Ah, que legal, vamos fazer aqui? Não. Vamos fazer. Você aqui. Chutou alguma coisa? O que você não, fez? Eu tava carregando um saco de lixo pra fora de casa e a vagabunda da empregada na época colocou um vaso inteiro dentro do lixo. Ele rasgou, caiu no meu pé. Quando eu levantei, era sangue pra tudo que é lado. Nossa. Foi bonitinho. Que tem delícia. A cicatriz bonitinho. Até hoje. Foi engraçado. É, a cena não foi tão engraçada, mas ok. Hoje a gente olha pra trás e ri, né? Ri. Olha pro dedo e ri. Olha pro dedo. Cadê o dedo? Bom, eu fiz... Acho que foram 5 anos da minha vida dança folclórica italiana. E foi a coisa mais estranha que eu fiz porque ninguém conhecia. Realmente. Mas não fala assim. Não é que ninguém conhecia, não, é ninguém conhece. É porque hoje o grupo acabou. Mas quando eu saí, depois de um tempo, o grupo já tinha acabado. Como que é dança folclórica? Vocês dançam tipo que nem a caipora? Puta que é o pariu. Italiana, dança folclórica italiana. Você dança igual o Saci. Eles dançam assim, cara. Você dança igual o Saci, cara. Pulando uma perna só. Então, eu fiquei dança folclórica italiana, fiquei só assim falando... Eu te mostro o vídeo depois. Não, mas a melhor coisa dança, de quando a Jéssica ia dançar eram as comidas. Isso é verdade. Você foi uma vez só. Mas é, bom, foi o suficiente. Foi. Porque era meio que um rodízio de massas ali, sabe? É, a gente dançava só em jantares italianos. É. Então, era só comida italiana, que a gente não ganhava nada, não pagava pra dançar, mas também não ganhava nada por apresentar nos jantares. A gente só ganhava comida, já era o bastante. Já tá porque bom. A comida era boa. Sim, comida italiana. É massa, massa, massa. Massa, massa, massa, queijo de massa. Nos dois sentidos. Nossa, gente. Dança folclórica italiana é massa. É massa. Curiosidade do Suede, ele é imbecil. Eu vou fazer um videozinho. Eu tenho os vídeos. Eu te mando. Olha o cara que não faz pauta. Eu pensei que seria mais fácil. Tá. Eu já quebrei o dente mascando chiclete. Mas não era chiclete, tipo, aquele ping-pong que vem duro para caralho. Sim. Era babalu. O que tinha dentro dessa porra? Não tinha porra, isso eu garanto. Mas assim, foi um negócio tosco, porque eu coloquei o chiclete na boca, comecei a mastigar e de repente, tec. E eu continuei mastigando, né? Tec. Porra, né? Tec deve é ser tec, maxilar, né? Cara, foda-se. Eu comecei a mastigar algo duro. Falei, porra, será que veio com pedra no meio do... Será que é um pepi? Porque você nunca pensa, né? Porque, não, inesperado. Eu tinha quebrado a ponta de um dente mesmo. Eu, com babalu. Já quebrei um comendo bala e um com pipoca. Eu nunca quebrei nenhum. Eu já comi uma paçoca daquela moreninha do rio. E quebrou sabe? O dente? Não. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra dentro. Caraca. Sim, de vez em quando acontece com paçocas. Eu já quebrei um dente. Eu tenho um dente lascado meio que debilóide. Só que não dá pra ver direito. Mas eu caí de boca no chão. Arrebentei todos os meus dentes. Eu já quase tirei um dente meu. Tanto que tinha uma marca na PRS, minha guitarra, em cima, assim, que eu tava no ensaio, eu fui tirar a guitarra, eu bati no dente. Parabéns. Da frente. Na hora, o dente ficou mole pra cacete e eu fiquei assustado, porque perder um dente do fundo, ok. Perder um dente da frente é meio... Tenso, né? Põe um plete no lugar e tá tudo certo. Né? Senhor Wilson. Eu, quando eu era pequeno, meu primo chamou de saco de pancada. Aí, no Natal, meu pai virou pra mim e falou pra mim dar um murro no meio do peito do meu primo. Eu dei um murro no meio do peito do meu primo. Meu primo tinha asma, ele teve um ataque, ficou caído no chão sem ar. E eu me senti o ser mais poderoso da Terra. Eu saí batendo em todo mundo que chegava perto de mim. Tipo, fechei a mão e saí batendo em todo mundo. Aí, depois daquilo, eu nunca mais apanhei do meu primo. E de ninguém, praticamente. Você é muito autista, cara. cara. Mas foi da hora. Meu pai objeção. Ficou... É. Você apanhou sim. É isso que eu ia falar. É. Apanhei, mas aquele apanhou dia... Apanhou de sutiã ainda. Não, eu não tava de sutiã aquele dia. Não. Foi um dia depois que eu tava usando. Como você tava só de calcinha? Você tava só de calcinha. Já fui dono de bar. Eu já tive um bar. Pra quem não conhece, Matão ficou localizado na 15 de setembro, novembro? Ah, mas você ia falar do Arapuca. Não, não. Eu já tive um bar, já fui dono do estabelecimento e era na 15 de novembro, dezembro. Tipo sim, sim, cara. Tá, 15 de novembro. Como é que você não lembra de novembro, teve um bar, não, agora cara. Que eu assimilei a data histórica. Você pensou tá, que era aleatório? Que ah, como vai ser o nome como dessa que você rua? Abre ah, 3 de agosto. Um bar no Marrocos que você não sabe o nome. Como que, não, vai ser, como que vai ser o nome dessa rua? Pera aí, que dia que é hoje? Não, não, é que assim, tipo, bugou minha mente total. Rolou um puta brainstorm. Ah, foda-se, que dia é hoje? Joga no calendário e dá um tiro nele. Vê que dia que vai cair. E assim, eu dava muito... E assim, como oh! Sobre... Revelação. Que tipo de bar é esse? Era um bordel, por não, acaso? Era um bar, era um botecão. Era Swed's Bar. Swed's Bar. Swed's Bar. Tudo pra dar certo. E eu dava muito desfoque, porque eu bebia muita coisa do estoque. A gente juntava a galerinha lá pra brincar de bicho bebe, às vezes. Então era divertido, foi uma boa fase. Perdeu dinheiro pra caralho. Enquanto todo mundo jogava bicho bebe, só jogava bicha bebe. É, tipo isso. Eu sou um veterinário frustrado. Eu reprovei 3 vezes no vestibular de veterinária. Eu mandei tudo tomar no cu e fiz a faculdade mais fácil que eu consegui passar. Caralho. É uma bosta. Era seu sonho. Mas o que, que você era... queria fazer sendo veterinário? Cuidar de você! Eu penso, tá, tipo, tem gente que gosta de brincar as ideias. Isso! Eu ia ficar caçando gatinho o dia inteiro. Não, sei lá, você ia ser veterinário pra passear com um cachorro na rua, sabe? Calma aí. Tem gente que tem veterinário que cuida de animais grandes, animais pequenos. E do Álvaro. E do Álvaro, então. Não, ele ia ser daqueles. De desses animais. Ele ia ser daqueles que tira foto. O Pedro ia ser daqueles que tira foto com a mão no cu da vaca lá. É, e põe no Instagram. É bem sua cara. Não, a pergunta dele foi a melhor. Ai, você ia formar em veterinário pra fazer o quê? Não, vocês não terminaram o tempo. Eu ia fazer pote de barro. Vocês não deixaram eu terminar a minha pergunta. Não, mas você terminou a pergunta. Você ficou terminou parado. E ficou parado com cara de cu pra mim, cara? Tá bom. Fala, Jess. Falo. Bom, agora o pessoal tem a moda dos cabelos coloridos, mas eu tive cabelo colorido na época que ninguém tinha e eu era uma das únicas estranhas na cidade. Que cor? Todas. Todas as cores? É, ela fez um arco-íris no cabelo. Não, Rainbow. Ela misturou num pote todas as cores, ficou preto, ela passou no cabelo. Entendi. Você era não, Rainbow Girl. Eu queria ter feito ele coloridinho assim, mas não deu, mas cada semana, a cada 15 dias eu mudava a cor. Eu tinha uma namorada que fazia isso. Você era tipo a Ramona Flowers do Scott Pilgrim, que ficava mudando o cabelo de cor. É, eu tive uma namorada que fazia isso, o cabelo dela ficava uma bosta depois. Então ficava zoado o cabelo. É que eu não fazia no cabelo inteiro, porque eu tinha dó, porque meu cabelo, ele mexes. Demora muito pra descolorir, porque é muito escuro. E aí eu passava só na ponta. Era só, tipo uma californiana, pra quem sabe o que é californiana. Ah, eu sei, Bi, pode falar. Também sei. Sweat minha mãe é cabeleireira. É, era tipo uma californiana que eu descoloria e pintava de várias cores. Cada vez uma cor e o Rafael me achava esquisita nessa época. Sim! Sua vez, Tani. Eu lembrei de um negócio de cabelo também. Não foi aposta, não foi faculdade. Foi quando eu era criança que eu tava querendo deixar meu cabelo crescer. Meu pai me levou no cabeleireiro e falou raspa. E desde então eu só deixo o meu cabelo crescer eternamente. Caramba, você virou tá Sansão depois disso, não, tá ligado? Eu fiquei puta... Nossa, você virou Rapunzel. Eu fiquei putaço, tá cara. Certo. Eu fiquei putaço, bicho. Porque, mano, isso não se faz, cara. Isso não se faz. Eu ainda tinha aquele cabelo cuia, sabe? De quem tá deixando crescer. Sei. Que todo mundo passa pelo cabelo tigelinha. E meu pai foi lá e falou pro cara raspa. E daí eu fiquei... A minha vontade naquele momento... Acho que, assim, foi a primeira vez que eu era criança e eu pensei em matar alguém. Nossa. Porque depois eu pensei em pegar... depois da professora, quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Mas assim, eu pensei em pegar aquela navalha e passar no pescoço do cabeleireiro, cara. Eu fiquei muito traumas. Puto, porque assim, quem me conhece sabe que meu cabelo vai até a bunda hoje. Entra dentro? Às vezes. É bom pra você? Não é legal. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Enrosca um pelo corpo? Não, cara, é pior. Ele vai cagar e forma porque, dread. Se assim, tem uma coisa que se encontra em todos os lugares, até no meio de suas roupas, é cabelo. E aí, às vezes, você vai limpar a bunda e vem um tucho de cabelo junto. Mas não tô falando cabelo que tá na cabeça. É cabelo que você escovou, caiu, ficou pelo seu corpo, você se vestiu. E daí, é, cara. E corpo isso... de gordo é uma desgraça. Parece um buraco negro. Sai qualquer coisa de lá de dentro. É uma bosta. Eu sofro gordofobia. Essa é a terceira. O Álvaro tá coaiando ali. Ô, Álvaro, você pode rir no microfone, viu? Não tem problema. É até melhor, tá ligado? Ai, caralho. Mas é, essa foi meu segundo. Só observação, ouvintes. Esse é o podcast 50 e a gente tá praticamente aprendendo a gravar pela primeira vez. Uns falando fora do microfone. Tendo que ajeitar a passagem são três vezes. A real é a seguinte. É que assim, o Álvaro, ele realmente tá aprendendo a usar o microfone agora, que até então ele só usava lapela, né? Então, tá perdoado. E o meu microfone tá sofrendo a consequência de vocês. Você tá estourando o seu áudio o tempo todo? Eu. Vai lá, Álvaro. Eu já fui ameaçado de morte pelo meu melhor amigo por uma tesoura do Bob Esponja daquela sem ponta. E se vocês quiserem saber se é verdade ou não, vocês procurem ele, meu melhor amigo, pra saber se é verdade ou não. Descubram primeiro quem que é o melhor amigo dele. É fácil, não, então. É só procurar no Álvaro. Eu tava na sétima série. No Google, Álvaro, melhor amigo. Álvaro no Google. Não, procura no Facebook do Álvaro, o único que tirou foto com ele dentro da banheira pelados. Sim. Não, é só procurar no Wikipedia do Álvaro lá. Que... né? Melhor amigo do Álvaro. Melhor amigo do Google. No Wikipedia você tem que procurar por Alvarenga Teta Atômica. Sim. Tudo junto, Teta Atômica. Sim. Não é Teta Atômica, é Teta Atômica mesmo. Tem um A. É, tem um A, mas é tudo junto, né? E... não, já a gente foi, tava na... Então você já foi estuprado por um amigo. Não, não fui estuprado. Eu tava na sexta série. Eu não lembro até hoje do que eu zoei ele, só sei que ele ficou muito puto e a professora ficou falando pra ele, não, Luciano, não faz isso. Não, Luciano. E ele com a não tesoura assim, isso, tipo, aberta na minha cabeça, falando que ia me matar. Porque a tesoura não tinha ponta e ele queria cortar a minha cabeça com a tesoura aberta. Tipo, aí dava pra cortar, tá ligado? Justo, quando eu tava no pré, uma menina cortou o pulso de um moleque com uma tesoura do Mickey, cara. Nossa. E daí foi ambulância, foi sangue pra caralho. Cara, como que alguém corta o pulso de alguém com uma tesoura do Mickey? É, isso daí é complicado, esses amigos. É de fuder. Compre a tesoura do Mickey, porque eu tenho e você não tem. Exato. Em 2015, através de uns contatos que eu tinha, eu cheguei até um cara chamado Gustavo, né? É Gustavo de Paula. Ele era um ex-guitarrista do Almar. Pra quem não sabe, Almar foi uma banda que o André Matos teve. E eu tava pra fechar... Edu Falaschi. É, não, André Matos não, desculpa. Boiei aqui. O André Matos é o Xamã. É o Xamã, disfarce. O Almar é do Edu Falaschi. E através de uns contatos, eu consegui chegar numa banda paralela desse Gustavo de Paula. E eu tava fechando um contrato com ele, porque eu... através de um amigo meu, eu compus uma música pra banda dele. Eles gostaram, iam gravar. Eu ia fechar um contrato pra compor um CD inteiro pra eles. Só que a banda acabou acabando e minhas composições... não consegui fechar contrato. Acabou acabando. Mas eu quase tive minhas composições gravadas aí pra uma banda famosinha, digamos assim. Acabou. Era em inglês, né? Não, era em português. Puta que pariu. Ah, só o Robertinho de Recife 2 aí. É. Não, o Suede escreve bem. Valeu. Então tá, né? Só isso? Só isso. Gente. É verdade, cara. Pior tá que é verdade. Difícil. Que dia que é hoje? 1º de abril? Não. Não, já passou. Eu sou um procrastinador foda do caralho. Eu sou um vagabundo. Daí você tá falando todo mundo aqui da mesa, né, cara? Eu já deixei muita coisa pra trás. Eu comecei a fazer aulas de várias línguas diferentes e parei. Eu já comecei a tocar vários instrumentos diferentes e parei. Eu sou um lixo. Tipo isso. Vale falar de mim assim? Não, todo mundo sabe que você é um lixo. Sim. Tadinho do Suede. Não. Obrigado, Jess. S2 unicórnio. Tá vendo? S2 verde unicórnio. S2 verde unicórnio. Bom, quando eu era adolescente, tinha os meus 15 anos, não, antes até, que eu estudava à tarde primeiro. Eu matava aula com as minhas amigas pra ir pra casa de uma delas assistir filme e comer pipoca com ketchup. Com ketchup? É. Não reclama o rapaz da colher. É, verdade. Assassino da colher. Não era só ketchup. A gente colocava, às vezes, ketchup, vinagre, queijo ralado. Com vinagre eu já comi. Pipoca com vinagre é bom. Pipoca é um negócio pra comer seco. É, com colher. No máximo com manteiga. Com queijo, com colher. Com queijo. Mas eram muitas aulas. Sinto falta do... de pipoca. Da pipoca do Cinemark, cara. A gente matava aulas assim. A Doninha, que cuidava do corredor da escola, abria o portão pra gente sair. Doninha? A gente chamava ela de Doninha. Até hoje eu não sei o nome dela. É, eu imaginei uma Doninha. É, tipo um bicho. Um ferretzinho, né? Não, era um bicho. Era uma pessoa. Ela abria a porta, a gente falou assim, Doninha, deixa a gente ir embora. Ela abria e a gente ia embora. Tá ligado, era do Gelo 3, que tem aquela Doninha que é cega? Eu imaginei ela na porta da sua escola no momento. Então tá, né? E quando era de manhã, a gente matava a aula e como o pai da minha amiga, que a gente ficava na casa, ainda tava na casa dela, a gente ia na igreja e no cemitério até o horário dele trabalhar e depois ia pra casa dela assistir filme. Tá certo. Então tá. Cemitério, né? É sempre um bom lugar. Encontrou Deus lá dentro? Não. Não. Você devia ter procurado mas melhor. Mas tinha o Chorão, que era o gatinho. Tinha o Chorão. Ele ficava cheirando o Chorão, pó do chão. O Chorão fazendo beatbox e gritando que veio do Santos. O Chorão era tão bonitinho, aquele gato, ele comia barato. Ia ser. Todo gato come barato. Gato do cemitério, então? Tá vendo? Por isso o Suede é feio pra caralho. O Suede não é gato. Porra, mano. Depois caralho. Palmas. Miau. Ok. Hoje eu sou ateu, mas eu já fui espírita durante 18 anos da minha vida. Época vi triste. Vi coisas que hoje eu já não sei se eu realmente vi. Ouvi coisas que eu não sei se realmente ouvi. Escrevi coisas que eu não sei se realmente escrevi. Escreveu sim que eu li. Mas na proposta em si, é, né? Eu não sei como... Foram as dorgas. Eu não sei dizer se hoje eu levo aquilo como realidade. Mas foram muita coisa política no meio religioso. Me afastou da religião, do meio religioso, aliás. E, posteriormente, muitas coisas que eu poderia considerar injustiça divina me fizeram desacreditar em Deus. Então eu sou um ateu que, abre aspas, teve motivos pra desacreditar. Você cansou de possíveis falácias, né? Você teve seus motivos. Todo ateu tem seus motivos. Ah, né? Tem ateu que simplesmente é aquele negócio, ah, só acredito revoltado, vendo, né? Sabe? Revoltado. Mas tipo eu... Você. Não, você acredito vendo é o mais revoltado. É esses que ficam com raivinha de Deus. E ficar com raivinha de Deus não transforma você em ateu. Transforma você em um cristão com raivinha de Deus. É, exatamente. Agora, você só acreditar naquilo que vê, eu acho que é o ateu mais correto, coerente. Não, sim, é que assim, é o que eu falei, eu já vi coisas e eu não sei se... Isso se chama cogumelo. É, pode ser. O espiritismo se chama mediunidade, no, sei lá, catolicismo se chama satanás. Na minha percepção se chama cogumelo, maluquice. Exatamente. Pro nosso vizinho chama chubolinha. Exatamente, chupetinha. E chupetinha. Na concepção do Suede também se chama terça-feira. Sim, então assim, todos nós somos malucos. Então... Foda-se. Talvez tenha sido só devaneios, alucinações, coisas assim. Eu, uma vez, voltando da faculdade, fui encostar na porta do metrô, tava lotado, pensando que a porta tinha fechado. Essa história. A porta não tinha fechado. E eu era bem gordinho. Então, tipo, eu caí como se fosse aqueles astros do rock and roll se jogando na plateia. Não. Aqueles astros celestes colidindo com a terra. Correção aqui. Na terra e as pessoas tentando se salvar segurando o cometa, tá ligado? Não, correção aqui. Bem gordinho sou eu. Você era um paquiderme atômico. É, eu era bem gordo. Cara, você não tinha pescoço, bicho. Não tinha. Você literalmente não tinha cantos. Eu sou gordo, mas você ainda consegue ver meu pescoço. Eu tava encostado... Você não tinha. Eu tava encostado na porta do metrô, eu conseguia quase que ocupar a porta inteira do metrô. Por isso que eu encostava na porta. Eu não encostava do lado nem do outro. Eu encostava na porta quando fechava. O Álvaro não gastava com desodorante porque ele não tinha axila. O Álvaro era o típico caso de passar na frente da televisão e perder as 8 temporadas de Lost. Meu Deus do céu. E perdeu o Lost. É. O Lost se perdia dentro de mim, praticamente. Que papo é esse, velho? Vai, vamos pra próxima rodada. Depois, acho que o troféu brecha de hoje ele até se ele. Perde não. Dentro. Mano, tá louco. Passa pro Suede. Você acha que ele tem Suede capacidade de se perder dentro de mim? O troféu a brecha. Puta, podia pedir pro Concha fazer uma mão assim. Um troféu, cara. A brecha. Vamos fazer. Beleza. Não, aí gente, na postagem de todo o cast vai ter lá. É. Troféu a brecha de hoje. Então, eu já tive uma poodle chamada Babi. Sim, isso é meio gay, mas eu já tive quando eu era criança, digamos assim, e ficou até os meus 13 anos, 14 anos viva. E ela morava antes quando eu morava com meu pai e com a minha mãe, quando eu vim pra cá, que meus pais se separaram, ela veio junto. E ela viveu aqui por um tempo. Babi. Eu pensei que você ia falar que até os 13, 14 o nome dela ainda era Babi. É. Mas eu fiquei tipo, ué. Eu não duvido isso. Você fala Babi, eu lembro de uma bocuda gostosa só. Também. Eu não, vou ficar ela aqui, era baixinha, peluda e assim, e nervosa. Não, eu lembro de uma chão, paniquete. Babi é nome de paniquete. E agora? Eu comecei a tocar violão com 13 anos de idade e guitarra com 15. Minha primeira guitarra foi uma Golden Les Paul, braço parafusado, uma merda de guitarra, parecia um berimbau de 6 cordas. Mas serviu pra início. Eu não sei se era pior a caixa ou a guitarra. A caixa era uma merda. Ela te também fez manjar dos a Paranauê. A marca da caixa era LL. Nossa. Era. Hoje em dia ela teria Bluetooth, entrada de pendrive e cartão. Exato. E luzinha piscando. E ela tinha uma alça pra você levar de um lado pro outro, isso que é o pior. Mas todas têm. É verdade, todas têm. Não, mas assim, sabe aquela alça vagalzona mesmo, sabe? Não é aquele negócio reforçado pra você levar a caixa mesmo, sabe? Entendi. Era um negócio... Que condizia com a qualidade da caixa. Uma alça de sacola de presente. Sabe aquela minha caixa grandona? Não sei se eu sei. Aquela caixa preta que você ligou outro dia no carro, sem querer? Sim. Sabe a alça dela? Sei, tipo aquilo. Era aquilo. Ah, mas melhor que meu amplificador atual tem uma alça falsa. É verdade. É um Marshallzinho de 1 watt. Meu amplificador bonitinho atual eu não usei nenhuma vez. Eu falei pra você grudar ele na cinta e sair andando tocando guitarra na rua. Vou grudar ele no seu cu. Não. Só quis te ofender mesmo. Tá bom. Mas será que fazer o som ia ser maior? Ia ser mais equalizado. Equalizado. Tem hora que eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu também não sei o que eu tô falando na vida, mas vamos tocando. Não é na vida, é aqui mesmo. Não com é vocês. Na vida, não é na vida. Bom, eu fui começar a beber com 20 anos de idade. Eu também. Beber o quê? Gasolina, Sueli? Beber sêmen. Não, sêmen nunca bebi. Não, sêmen foi desde os 12. Desde quando continua, Jess. Ele tinha barulho. Toda vez me interrompe, eu não vou mais gravar podcast com vocês. Ah, Jéssica, não fica assim. Nem convido mais pro meu aniversário também. Nossa. Mas já convidou, já era. Mudou ano que vem. É 20 anos. Nem você. Você não viveu. Começou... Eu não vou? É, não vai. Por que não? Porque você também me corta. Eu ajudei, eu sei fazer tudo. Você nunca teve uma mesa tão bonita. Nossa, te deu uma mesa de presente? Basicamente. Cacete, mano. Dá uma panela de pressão da próxima. Eu quero. Não, porque eu não quero que ela fique triste. Eu então, quero que ela fique triste. Você começou a beber aos 20, você perdeu metade da tua vida, então? Não, eu me orgulhava de não beber, de ser a única das minhas amigas que não bebia, de ser... Mas aí comecei a beber. Do mesmo jeito que... Acho que ficar... não foi 20, deve ter sido 19, porque no primeiro ano da faculdade eu não bebia. Aí depois eu comecei a beber, mas... Eu comecei aos 14. A primeira vez que eu fiquei bêbado foi no aniversário de 18. 13. Ai, eu comecei aos 12 e já comecei com vodka. Hi-Fi, na verdade. Eu comecei com Frozen do Piratas mesmo. Frozen do Piratas. Frozen do Piratas é bom. É muito gelado. A primeira vez que eu bebi vodka foi com o pessoal do Locomotiva. Ai, não, cara, foi comigo, seu pau no cu, vocês não me chamaram. É. Ah, mas era o que? Uma hora da manhã a gente tinha chovido pra meio porra. Copo de vodka e de repente já... Eu tava passando mal porque eu não tenho muita resistência à bebida. Nesse, né, dia... Solta um trechinho do Álvaro bêbado aí. Mano, como assim? Você me beija, você tem ataque de oportunidade, você enfia o dedo no meu cu e agora você tá noivando, cara. Mano, tomara que ela escute do seu lado, porque se ela escutar... Você tá muito fudido, porque... A gente consegue conseguir uma pra... Mano... Cara, você tocou meu coração. De verdade. E agora você faz isso comigo, sério mesmo, mano. Porra, eu tô em pedaços. Cresce na vida! Cresce e aprende a ser alguém, ô seu bosta, seu filho da puta, desgraçado! Nesse dia, vocês me mandaram áudio, você e o Together, falando que iam ser as daminhas do meu casamento do Rafael. Mas a gente vai ser, mano. Seu nariz, você nem entra no casamento. Isso podia ser uma curiosidade. Por que não pode ser a daminha? Não, tem que ser. Você ele e o Together, e tomara que cai. Eu vou. Entra ele e o Together de mão dada jogando flor. Sim, não. Com uma tiarinha assim na cabeça. Ótimo. Vestidinho branco assim, tomara que caia, furo frufruzinho, sim. Tomara que caia do Álvaro na altura do umbigo. Ele sabe até o que é frufru. Sei o que é frufru. O Álvaro é o mais feminino da mesa. O Alvin é minha versão mais nova e masculina. Até onde? Que a versão de... O ponto de gostar de garotos ainda é o mesmo. Que ideia, mano. Por que eu gosto do Rafael? Oxi. Eu gosto do Rafael. Você tira o sai, menino. E aí? Tu prefere quem, Rafa? Que ideia. Caralho. Vai lá, Tan. Ok. Eu acredito que foi trote. Mas eu já recebi ligação de um cara falando que me achava muito bonito. Não fui eu. Porque você não liga, você manda mensagem. Não, foi quando eu era, tipo, tinha 12, 13 anos. Pode ter sido um pedófilo também, mas eu acho que era algum amigo do Marcelo. Marcelo, é o irmão mais velho de vocês? Não sei, porque depois eu fui no quarto do Marcelo e ele tava dando risada de alguma coisa. Se não foi, daí ele perguntou, o que que foi? Eu falei, nada. Eu não ia falar com essa ligação de um cara que falou que eu sou bonito, né, pô? Essa foi boa. Mas o bom é que se um cara fala que você é bonito, você acredita. Se uma mulher fala, você não acredita? Porque é o que dizem, né? Que quando um viado fala que você é bonito, que você é bonito pra caralho mesmo. Entendi. Porque homem pra gostar de homem tem que ser muito homem. É tipo Suede. Você é macho pra caralho, Suede. Não, Suede é goi. Não. Ele dá o rabo, mas não beijo da boca. Não, você tem que ser muito macho pra aguentar a vara no rabo, né, Suede? Não. Não sei opinar sobre isso. Tá. Suede é goi, você gosta do Bolsonaro, Suede? Vai logo, mano. Vai. Eu já tentei arrumar uma impressora e fiquei parecendo um dálmata. A minha? Não, não foi a sua. Foi a do meu trampo. Eu fui tentar desentupir ela, que ela era aquele por sisteminha de alimentado por mangueirinha, o cartucho, né? Igual a mim. Igual a sua. E aí, pra você conseguir mexer na cabeça de impressão, você tem que desligar ela da tomada pra ela ficar solta. E aí eu fiz isso, e do lado da minha impressora tinha um ventilador sem a grade. E a impressora tava muito entupida. E eu não sabia o porquê. E a minha tomada, ela era ligada com o mesmo computador do meu chefe, que ficava na sala de trás. Tipo, eu ligava a tomada todo dia que entrava na minha sala. E aí meu chefe chegou na sala dele e viu a tomada desligada. Eu, em vez de desligar só a tomada da impressora, desliguei tudo. Parabéns, animal. Aí ele ligou. Com que ele ligou? A impressora ligou, o ventilador ligou. Ficou uma mancha, tipo, da Nike na parede da minha sala. Tipo, da minha mesa até o teto, assim, ó. Flum. Essa mancha foi a minha cara junto. Então, tipo, eu fiquei com a cara toda suja de tinta preta. Demora pra caralho pra sair a tinta da impressora, ainda mais da cara. Aquele dia eu fui que nem um dálmata pra faculdade e meu chefe ficou gritando comigo. Ele fez a gente comprar uma tinta pra pintar a parede. Você pinta, a tinta não sai da porra da parede. Tipo, ela atravessa a tinta que você coloca. Sim, você vai lá até hoje e tem uma mancha preta na parede. Uma Nike preta. Que lugar que foi? O ventilador é preto até hoje. Que lugar que foi? Foi... Como assim? Que empresa que foi? Ah, eu trabalhava em São Paulo, na Explosão Distribuidora de Autopeças. É isso aí, gente. Vocês forem lá, tem uma mancha preta. Façam fila na porta só pra observarem a mancha que o Teto Atômica fez. Sim. Lá onde eu trabalho, na sala que eu trabalhava hoje, deve ser estoque, mas ainda tem a mancha lá. Eu já fiz balé. Mas você era o Chewbacca. Isso é normal, cara. Porque eu tava no teatro. Ele ia fazer o Lago dos Cisnes e ele queria ser o lago pra que todos os cisnes entrassem dentro dele. Não. O Suede queria ser o cisne negro. Seria da hora, mas é a mulher que faz o cisne negro. Não, por isso que você queria ser, brincadeira. Eu tava no teatro e eu ia começar a dança contemporânea junto com o teatro físico. Dança contemporânea. Sim. Você é sempre ligado nessas coisas meio esquisitas. Eu fiz dança contemporânea também. É maravilhoso. Não. Não, você fez dança contemporânea italiana. Diferente da normal. O que é tarantela? Hã? Italiana. Tarantela, dançava tarantela. Ah, tá, eu gosto do molho. Onde eu tava? Fiz balé, tá. Você gravando. Fez balé, resolveu dar bunda, se envolveu com o cara. Aí. Aí eu ainda não tinha. Não, eu não tinha leveza, porque eu ainda não tinha feito o estudo do teatro físico. Era muito pesado. Você era gordo pra caralho também, não, né? Não, eu não era pesado assim, tipo, em cair, em fazer movimentos pesados, sabe? Então tá. Aí eu entrei pro balé, fiz 4 meses de balé. Isso ajudou pra dança contemporânea. E eu fiquei mais leve por causa do balé e por causa do teatro físico. Tá. É isso. Beleza. Só alguém vai comentar o momento picheza acho do Suede. Não precisa. Cada um tira a sua conclusão sobre isso. Tá. Eu sou viciado em comprar coisa inútil, tipo isqueiro, faca e coisa que eu quase nunca uso. Você tem a AK-47? Eu não tenho a faca perfeita pro combate, cara. Perfeita pro combate, porra, mano. Você Mas precisa. Eu compro muita imbecilidade. Por exemplo, teve uma namorada minha que eu dei de presente de aniversário pra ela. Não sei se você lembra de um dos teasers do filme do Minion. Tinha uma lata que ele virava de ponta cabeça e voltava uma vaca fazer o boneco. Eu comprei essa porra. Que da hora, cara. É coisa inútil, cara. E o cara... Adoro essas coisas inúteis. Cara, isso eu é também foda. Gosto das coisas o cara do correio foi me entregar, ele pegou a caixa de dentro da van. Na hora que ele foi me entregar, eu falei... tipo, olhando pra minha cara, assim, do tipo, que porra que é essa, cara? Caralho, mano. Que aí da hora. Eu fiquei com cara de bosta olhando pra ele. Ah, mas isso é uma inutilidade foda. Mas eu compro muita coisa imbecil desse tipo. Eu gosto de comprar laser. Tipo, você vai nessas feirinhas, sempre tem aqueles laser fajuto. Eu adoro comprar. A Lug adora correr atrás de laser. Isso é bom você, pra você jogar no olho de criança. Então, cara, esses dias eu quase comprei naquele laser verde lá. Não, então, tem uma história de laser verde, vou contar daqui a pouco. Depois dos comerciais. Ah, né? São fatos, velho, Jess. Eu planejo meu casamento desde os 10 anos ou antes. Eu cheguei e estraguei tudo. 70. Não, eu tô falando que a minha chegada estragou tudo. Não, você tenta estragar a festa. Você não gosta de ideias boas? Eu gosto, mas eu não gosto da ideia do Álvaro e do Together serem as daminhas do casamento. Pode ser o Álvaro e o Suede, então. Por mim, o Rafael casava vestido de Batman. Da minha. Foda-se. O Álvaro, ele me entende. Casa com ele, então. Quer casar comigo ou quer casar com a Jéssica? Casa com ele, você que sabe. Mas então, voltando, por que que eu planejo meu casamento desde os meus 10 anos? Porque eu tenho um enxoval desde que eu nasci, porque minha avó fez um enxoval pra mim e tá lá guardado até hoje. Eu acho que a única vez que eu mexi nele foi quando o Rafael me pediu em casamento. Minha mãe tava mexendo nele naquele dia e acabei vendo algumas coisas, mas eu tenho um enxoval com toalhas de mesa e coisas do tipo desde que eu nasci. Então tá. Provavelmente. Né? Pô, nossa casa vai ser muito hipster, né? Tem umas coisas antigas misturadas com coisa nova, vai ser. Você vai ter uma máquina de escrever também. Primeira coisa que eu pensei. Eu quero muito. Vocês querem casar com uma máquina de escrever? É. Pra quê? Aí na hora dela responder, você digita sim, tá ligado? É. Sai um negocinho lá. Aí, na verdade, aquela... O Tim é ela chorando de emoção, entendeu? Tá bom. Aí escorre uma lágrima de carbono. Tipo isso. Vai, Tani. Eu sou viciado em pimenta. Caramba. Eu também. Eu gosto pra caralho, mano. Não, mas tem que ser... Sabe aquelas... Não, mas tipo, tem molho de pimenta e tem a pimenta. Não, que você come e o negócio queima até o rabo. A pimenta, porque o molho é meio diluído ali, né? Mas a pimenta pura. Não, eu costumava picotar pimenta no arroz e feijão e comer. Era bom pra caralho. Eu faço um molho com rabaneiro, uma lagueta. Eu queria muito experimentar a Ghost Pepper. Então, é se você que eu tenho. Ouvinte, seu pai tem a Ghost Pepper? Rapaz. Traz pra nós. Traz meu pra nós. Deus. Vídeo. Vamos gravar vídeos. Então, eu acho que eu só gosto de Coca-Cola mais do que pimenta. Eu acho que é Coca-Cola de mulher mais do que pimenta. Coca-Cola é vida. Eu fico ali depois de Coca-Cola. Tô falando produtos alimentícios. Também. Produtos alimentícios. Você pensa aí? Que você leva até seu estômago. Suede não conta. O Suede. Suede, esses negócios que você leva até o estômago não é bem mulher, não. Viu? Catar, não é IG, não é. Coquinho catar na ladeira vocês. Beleza. Não, é sério. Coca-Cola vem. Eu trocaria qualquer comida por Coca-Cola. Em segundo lugar, pimenta. Em terceiro lugar, churrasco. Churrasco. Eu tiraria a Coca-Cola. O resto, eu tiraria beleza. Churrasco. Eu trocaria Coca-Cola frito baiano de groselha. Troco tudo por queijo. Tem um motorista lá onde eu trabalho que o nome dele é Queijo, cara. Não. Você quer trocar tudo, abandonar sua vida e fugir com ele na... pro Arizona. Na traseira do caminhão dele. Eu perdi o bebê beijando de língua na minha prima. Mas não é tão engraçado que eu conheço gente que foi pior. Mas gente perdeu o bebê com a mãe, cara. Mas então, eu tinha 17 anos e a gente nunca tinha beijado. A gente tava falando disso aí, um beijou o outro, a gente perdeu aí o bebê. Aí deve ter sido aquela briga de língua fodida, já que foi ninguém sabia hora, porra cara. Nenhuma. Não, deve ter sido aquele negócio. Ai, nojinho, tipo, não sabia que tinha língua, sabe? Nojinho, mulher. Nossa. Eu jurava que você ia falar que você perdeu o bebê com o homem, cara. Eu também. Eu também fiquei com esse medo. Eu fiquei. Ai, tomando no cu, vocês... Eu pensei, eu perdi meu bebê com o Luciano. Isso que eu ia falar, cara. Vocês são loucos. É, Luciano, abraço. Você acha? Abraço, beijo não. Eu também pensei que você ia falar isso. Caralho, mano, vocês acham que eu sou gay? Tudo bem, altas revelações aqui hoje. Não, estamos falando que curiosidades acontecem. É, ué. Uhum. Isso é normal. E como você tava lá, porra, virgem de 35 anos, de 40 anos, né? Nossa. Por exemplo, virgem de 40 anos, surgisse a oportunidade dele dar a bunda, será que ele não ia? Eu acho que não. Pergunta pro... Esse pato foi foda, hein? Ué, na verdade, eu acho que ele já fez, porque tá fazendo exame até hoje. E pelo que dizem, a parte de cima não vira nada. Ele deve ter um pé de frente. Comprova isso. Ele tá tentando provar o contrário do que o Levi Fidelix disse. Que o órgão excretor não reproduz. Ah, reproduz, faz mais. Gente, o que tá acontecendo, cara? Isso é uma revelação. Super Pato, pô? Só pensei a mesma coisa que o Beira, só fiquei quieto. Eu já tive um grupo de 5 amigos contando comigo que planejávamos a dominação global através de ideias. Cara, por que que isso é verdade, né, velho? Isso é tipo o quê? Era um exercício que você fazia na PAI? Não, era assim. Eu pensei que você ia falar que era um Power Ranger, mano. A gente tinha... Eram 5 amigos e a gente se reunia toda segunda-feira pra discutir era, tipo, teorias Pink bizarras. O tipo isso. E aí a gente... chegava... Pô, que dia que vocês se reuniam? Segunda-feira. Chegava, o que nós vamos fazer na próxima segunda? A mesma coisa que fazemos todas. Tentar dominar o mundo. Nossa e senhora. A gente desenvolveu um projeto de uma luva que tinha um relógio embutido que conforme você fazia os movimentos, ela tocava notas musicais. Punheta musical, cara. Não, por quê, cara? Fazia movimento de dedos. Por como quê? Se você estivesse tocando um instrumento de corda. Musical. Imagina o Fist Funk. É igual você pegar a mão aberta assim, batendo piano, sabe? É tipo isso. Fazia os movimentos de dedo e ela tocaria as notas e sairia pelo relógio. E a gente era tão besta que a gente deu o nome pro grupo de Five Minds. Peraí, deixa eu entender. Era? Você queria dominar o mundo com uma luva de punheta musical. Não, a gente ia desenvolver mais projetos, entendeu? Não, peraí, você queria o mundo. Ele assinou um dos projetos pra dominar o mundo. Então, ok. Dominar o mundo no sentido assim, tipo, ser uma nova Apple, tá ligado? Que todo mundo quer ter os produtos, entendeu? Ah, tá. Eu pensei que você queria ser o novo Hitler. Todo mundo quer bater punheta e escutar Free Release. Aí abre a porta, o pai entra, o gás! E a gente era tão bobo que a gente não podia falar esse nome pra ninguém. Não podia falar pra ninguém, não podia falar. Sabia, cara, se não ia clubinho secreto, a gente, muita gente sabe. É claro que não podia falar pra ninguém, porque ia ter a mesma reação que a gente. E a gente escondia esse nome, o Five Minds. Era tipo clubinho secreto? É, então. Era tipo clubinho secreto. Peraí, quantos anos você tinha isso? Eu devia ter uns 14. Porra, mano. Não tinha coisa melhor pra fazer, tipo beber. É, mas a gente bebia pra caralho. Não parece. Eu bebia e ficava de molecagem, cara. E a gente usava o codinome Calçada. É o mais bizarro. E o que surgiu depois, a banda Sidewalk. O Chá era desse grupinho? Era. Eu imagino. Mano, que merda, cara. Que bosta. Pimenta musical, cara. Solta esse Free Release aí, por favor. Essa foi a pior coisa que eu ouvi na minha vida, velho. É, então tá, né? Vamos dar apaziguado na situação? Meu primeiro salário, eu comprei meu violão. Olha, bonito. É um violão folk da Eagle, que quem tá no grupo do WhatsApp, eu mandei um vídeo tocando lá. E eu fiquei muito feliz com essa minha compra. Foi a primeira vez que eu pensei, caralho, eu comprei uma coisa cara com meu dinheiro. Isso é massa, essa sensação é impagável. Hoje em dia eu não sei mais o que é essa sensação, porque não conta. Meu primeiro salário, eu comprei um iPod. É, meu filme favorito da vida toda, juntando todos. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Não. O quê? A Bela e a Fera. Não. Batman Lego. Não. Ninfomaníaca. Não, não, Ninfomaníaca, mas não é. Serbian Caralho, filme. Eu não vou mais participar de nenhum dos filmes. Você tem que ser um As duas que o pessoal mais espera que seja. Resgate do Soldado Ryan. Eu não sei qual é. Ó. Debi Lloyd. Solta a música. Daylight come and me want go home. Work all night Sério? Que legal. E fica aí um salve pra Laís e pro Fábio. E pro Fábio. O filme favorito dela é Os Fantasmas se Divertem. Ele escuta essa música. Ou Beetlejuice. Pra ir pegar alguma coisa na cozinha pra não ficar com medo do capeta. Não sei por que eu coloco essa música. Velho. Por isso que eu tô lá no meu celular. Tem que ser os animaizinhos. Episódio de revelação esse aqui. Né? O Faroé. Tá tendo bem mais que 50 não, coisas. É a música que os fantasmas se incorporam no... É porque eles vão estar... Eles vão estar ocupados demais dançando conga pra atacar ele. Tá hipnotizando os fantasmas pra não pegarem ele. Eu vou dançando junto pra, tipo, o fantasma falar, não, esse gordinho é firmeza. Ele tá dançando a música dos fantasmas. Todo mundo imagina... acha que o Suede é esquisito, mas o Álvaro é mil vezes pior. Imagina essa porra indo escutar essa música de cueca até a cozinha buscar água. E dançando a conga. Sem brincadeira, sou eu de madrugada. Que nojo, velho. Cozinha. Se eu não tô escutando podcast, é essa música. Não, eu não levo... Eu não levanto pra tomar água, não. Eu levo copo no quarto e lá fica. É que eu tomo muita água. É isso aí. Minha banda favorita de rock é Aerosmith. Eu já fui em 3 shows e eu já vendi uma guitarra de R$2.700 por R$1.000 no desespero pra conseguir ir num show. Só que daí eu fui no show, né? E aí eu ostentei porque foi charuto, foi breja pra caralho, foi, né? Foi uma beleza. Ingresso da pista VIP, que é bom nada. Não, esse ano eu peguei arquibancada porque tava com o cavalo, a mina dele da época também, pegaram arquibancada. Ele esqueceu, foi. Só que foi assim, foi meio que no térreo, assim, praticamente. Sabe aquela arquibancada lateral? Sei. Que fica baixinho. E nesse ano teve, tipo, no show anterior, teve o Velvet abrindo, né? 2007. E nesse ano foi Cachorro Grande abrindo. E eu senti muita dó do Cachorro Grande, porque eles não podiam usar um décimo do equipamento de som que o Aerosmith tinha. Mas ia usar pra quê também? É. Cachorro Grande, cara. Não faz verdade. Porra nenhuma. Só ladra, não morde, né? Eu já fiquei pelado num parque aquático, escorregando no tobogã. Eu também. Assim mesmo. Eu também. E isso foi 2 anos atrás. Como assim? Saiu, velho. Então saiu, tipo, todo mundo, negócio entalava no cu, o meu não, o meu foi embora. Aí eu fiquei tipo, caralho, mano, cadê? O meu fez os dois. O seu entalou no cu e foi embora. O meu cravou e depois saiu. Caralho, como assim, mano? Eu não sei, velho. Eu sei que eu senti uma dor e depois quando eu cheguei lá embaixo, cadê essa porra? Se engoliu pelo cu, tá ligado? É. Isso que aí eu senti, um negócio no dente, eu puxei, sabe? Nossa. Não, mas eu tava lá no final do toboágua e tem água mais ou menos até a cintura. No final do toboágua tem água, aí, né? Ainda bem. Aí eu pensei, caralho, e agora? O que eu faço? Aí eu fiquei sentadinho lá até chegar a sunga. Eu peguei, puxei de lado, vesti e fui embora. Tinha uma família me olhando torto lá, mas foda-se. Virou meu pepi. Faz parte. Ai, ai. Quando eu tinha 16 anos, eu fui com meu primo lá em São Paulo, numa base onde eu vi ao vivo o primeiro salto de paraquedas. Desde então, uma das únicas... Mas o primeiro, assim, do mundo? Ao vivo, não. Que eu vi pessoalmente. É, o primeiro do mundo. Que eu vi pessoalmente. E desde então, assim, uma coisa que eu tenho, eu preciso fazer antes de morrer, é saltar de paraquedas. Mas aí você vai morrer, né? Porque você falou que tem um esquema com adrenalina aí. Não tem problema, mas é um sonho, cara. Eu, nem se for a última uma coisa que eu faço. Não, de duas, ou ele morre de infarto durante, ou, se der tudo certo, rasga o paraquedas e ele cai. Se der tudo certo, caralho. Mas, então, super é meio... Intimidade. Não, assim, se der tudo certo, meus planos. É meio tipo eu, assim, eu tenho aquela meu medo de mar aberto, mas eu morro de vontade de fazer scuba. Sim. De mergulhar. O que que é scuba? Mergulhar com... Scooby-Doo. Com o cilindro de oxigênio e tal, e ir até lá no fundo do mar. Sim, por isso que aquele personagem do paizão chama Scuba, Scooby? Por que que eu lembrei dele? Eu não sei, mano. Porque você é imbecil. É, acho que é isso. Eu sempre dou preferência pros outros quando eu tenho que gastar dinheiro. Por exemplo, sim, se eu tô entre amigos e alguém não tem dinheiro pra pagar alguma coisa e eu tenho, eu falo, ah, vamos lá, não tem problema, eu pago pra você. Por exemplo, esses tempos atrás eu paguei o draft de Magic do Concha, quando tem que pagar lanche, comprar coisa pras cachorras, pra família e tal, eu sempre priorizo. Eu também sou assim, quando eu tenho, todo mundo tem. E agora tem a sobrinha aí, e eu já vou gastar dinheiro, foda. Tem que comprar presente e tal. Não, mas é aquele negócio, né? Plantar para colher, né? É. Tipo, um dia um faz, outro dia outro faz, e por aí vai, né? Eu planto a discórdia para colher a dor. Eu achei que você ia falar isso. Com os amigos. Eu gostei disso. Não, mas o Suede colhe unicórnios e coisas assim. E Aurora. Ai, mano, só Aurora. Que a Aurora não tava madura ainda, veio meio autista. Eu queria plantar a Aurora, cara. Aurora, cara. Plantar ela 7 palmos. Ai, que horror! Justo! Viva! Mas eu ouvi uma musiquinha dela e eu gostei da música, da outra música que eu ouvi. Obrigado, Jess. Uma, né? Mas não vamos entrar nisso, que senão vai virar cast de Aurora aqui. Tá. Obrigado, Jess. Minha curiosidade é que eu tô solteiro. Ah, é? Não! Cacete. É brincadeira, por que você gosta de Aurora? Casos de família. Porque é bom. Eu vou falar de coisa pior. Tá. Ô, louco, vai falar de Lua Santana. Eu tenho uma ponta de lápis enfiada no braço desde que eu tinha 5 anos. E eu nunca esqueci o nome da desgraça do menino que enfiou a ponta de lápis no meu braço. Eu já tentei tirar a ponta do... Não, mas não no sai. Estilo espremer espinha, sei. Sabe? Mas não sai. Não sai, tá eternamente tá no meu braço. E eu tenho ela porque ninguém acreditou em mim. Você sabe que minha mãe tinha uma agulha, né? Você deixou pedaço pra mostrar. De agulha dentro do dedo. Você deixou pra mostrar e o negócio não. Enraizou na tua vida. Não, eu não deixei pra mostrar. Ninguém ela foi quis picada tirar. Por um lápis radioativo e agora ela é a super lápis. Ai, cadê? Cacete. Tá aqui, ó. Ninguém acreditou quando era criança. Por quê? O que que acontecia? Eu mentia. Assim, esse menino me irritava. Era o Rafael Haddad. Ele me irritava. Olha o nome. Ih, família Haddad, ele vai receber processo. Ele me irritava, a gente brigava muito. E, às vezes, eu ficava nervosa e eu me mordia. Eu tinha uns acessos de raiva e eu me mordia. E eu falava pra minha mãe que era o Rafael Haddad que tinha me mordido. Jéssica. E aí, depois, quando ele enfiou a ponta de lápis no meu braço, ninguém acreditou. Até depois de um ano que viram que a ponta de lápis continua. Continuava lá. E aí, tá aqui até hoje. É a vida. A mãe minha do Pedro, que não sabe, né? A gente é irmão, né? Tanicho, pá. Então, ela tinha pedaço de agulha dentro do dedo. Ela cravou com a máquina de costura. Com a máquina de costura. Nossa, quebrou, mano. Ficou lá dentro. Imagina, nossa, atravessou, mano. A unha e parou no meio do dedo. Da trash, hora. Quebrou no meio trash, do dedo. Pensa, né, cara? Nossa, o Pedro tem vidro na mão até hoje? Eu tenho, até hoje. Eu fui picado por um vidro radioativo, sou homem vidro. Você é homem vidro? Essa mulher lá, a família, tá? Aqui, super-heróis. O Álvaro é o Luciano. Caralho, mano, como assim? Muito zoeiro. O Sué é o super traveco. Quem? O Álvaro é o Luciano. Quem? Foi mordido pelo Luciano. Ah, é. E o Sué foi mordido por um traveco radioativo. Ai, olha só, esse bode passou em boa hora. Ele tem cara de bode também, né? Tem. Mas enfim. De bode espancado. Eu... Mas já... é o Rafael. Mas é um animal, cara. É verdade, né? Eu já quase cortei o Rafael no podcast. Eu já fui cortado pelo Álvaro no podcast. Desculpa. Não, eu sou extremamente paciente e eu vou guardando todos os defeitos e problemas das pessoas até o momento que eu uso contra elas. Por isso nunca pisei no meu carro. Ele é o Batman. Não, mas é sério, eu sou de boa, só que sim. Depende. A pessoa vacila, e depois vai e vacila de novo, eu vou guardando, ok, beleza, é nóis. Daí chega um momento que eu falo, e aí, seu puto? Quando vai entregar o cast? Exatamente. Por exemplo, teve várias vezes que eu não falei pra todo mundo que era pro Suede me entregar o cast na terça, ele me entregou na quarta ou na quinta, mas vocês não ficaram sabendo disso, tá vendo? Eu sou um cara bonzinho. E daí chegou um momento que, né, chegou um momento que atrasou definitivamente uma semana, e daí foi quando, né, a gente teve um atraso. Já conversamos sobre isso. Mas, ele não gosta que expõe isso daí. Não, a gente fala direto isso no cast. Não, e assim, Mas ele fica chateadinho, tadinho. Não, mas isso é só um exemplo de coisa. Fica fazer assim. Carinho na careca do Sérgio. Não vou, pra ser borréia do caralho. Mas eu procuro ver a fraqueza e ver os problemas pra depois jogar na cara da pessoa quando ela pisa no meu carro. Ok, agora é você, Alvaro. Agora você fala, eu já cortei o Tanis no podcast. Eu já cortei o Rafa no podcast. Eu já tomei fuminho do Pedro por não falar no microfone, no podcast. Isso aí tá no extra de quase todos os episódios. O Suede já enfiou a boca na minha boca. Você perdeu o BV com o Suede. As ideias, mano. O Suede já enfiou a boca na minha. Junto com o Luciano. Caralho, mano. Foi a prima dele. Esse dia foi louco, cara. Uma prima de a mãe. E o Tobi. Tinha uma tesoura no meio. E o Tobi. E o Bitrem. E o irmão adotado. O dia de anúncio. O Michael Jackson. Mas eu tenho um irmão adotado mesmo. Depois você beijou ele. O que você ia falar hoje mesmo? O que você ia falar agora? O que eu ia falar agora? Calma aí. Caralho, até esqueci depois dessa. O cara lembrou que teu irmão adotado. Nem você lembra. Fala, você tem meu irmão adotado. Eu tenho um irmão adotado, gente. Ele mas era foi, meu primo. Foi escolha sua? Não, não foi escolha minha. É, você escolheu um shopping. Tem que ser do não, país, então. Não, meu Deus. Ele era meu primo, e aí meu tio, por uma treta que ele arranjou lá, ele tava fugindo e largou os três filhos na casa da minha avó. Aí minha avó ficou com o mais velho, minha mãe ficou com o do meio e minha tia ficou com o mais novo. E o irmão mais novo do meu irmão fez a propaganda do Tang e preparou o Bebel Faz. É isso aí. Do quê? Preparou Bebel Faz. Ele é uma das crianças. Então tá, né? O adotado? É. Peraí, essa propaganda era da pai? Não, ele é o único que não é retardado. Ele, tipo, eu acho que ele não é filho do meu filho. Porque ele nasceu mais branco que os outros. Isso não vai entrar. Isso eu acho que é bom entrar, né? Mesmo. Então, não, ele nasceu mais... Ele não parece... Não, então, ele não parece com os outros dois irmãos. Na quarta série, eu fiz... A professora deu um trabalho livre de ciências, que era um projeto, digamos assim. E eu acabei deixando pra última hora. Naquela época, eu não deixava as coisas pra última hora. Diferente de hoje. Mas eu acabei deixando pra última hora. Ah, então você deixa pra última hora, seu arrombado? Não, hoje a gente... Não o podcast, mas as coisas a gente acaba deixando pra última hora. Preparar a aula, essas coisas. Então, eu deixei pra última hora e meu trabalho foi uma teoria sobre dimensão sobre paradoxo dimensional na quarta série. E eu apresentei pra classe uma teoria que dizia que se as barreiras de oxigênio, se a gente conseguisse manipular as barreiras de oxigênio para serem menos densas, a gente poderia através disso encontrar um parâmetro entre a matéria física e uma passagem dimensional. É muito autismo, cara. Não é. Você era chato pra caralho. Eu era chato pra caralho. Ele queria dominar o mundo com a luvinha que tocava música. A punheta musical. E... Criou uma teoria dimensional. Ai, Suede, você era muito mais esquisito do que hoje. Hoje eu sou bugado. Aí sou ela esquisito. Te deu zero e botou você na classe especial. Hoje não, em dia, verdade, qualquer empresa que você vai trabalhar, você entra como PNE. Na verdade, eu recebi 10 pelo trabalho, só que a professora falou que era impossível. Mas você okay. Foi convincente. Eu fui convincente. Entendeu? Não, tá, né? Eu ainda trabalho na primeira empresa que eu entrei, desde que eu comecei a fazer estágio na faculdade. Isso já faz quase 10 anos. Um dia você vai Caraca, ser dono da empresa, cara. Seguro desse acerto aí um dia, hein? Caralho, já tá pensando em me mandar embora, filho da puta. Mas pensa, cara. Eu penso, eu recebo então, a cartinha da FGTS. Ó, olha, é só alegria, né? É da hora. A vida é... Em compensação, eu recebo a minha cartinha da FGTS e eu... Eu vou comprar o um mundo com o meu FGTS qualquer dia. Vai dominar junto com o Suede. Não, eu não vou vou ajudar o Suede no catarse dele da luvinha da punheta. Pra o jogo do Orc vem o Mapa Mundi? Tipo isso, cara. Entendeu. Se dominar o mundo custar menos do que 5 mil, eu já tô dominando. Aí, já era. Não vai sobrar dinheiro pra coxinha depois. Bom, contrariando a ordem natural das coisas, eu fui pedido em casamento antes de ser pedido em namoro. Então tá, né? Ordem natural. Da ordem natural. O Tani chegou das assim, coisas. Tipo, quer casar comigo? Que coisas? Jesus. Nossa, Jesus cara. Vem antes de pedir em namoro e depois... Vem, cara, Jesus vem muito mais antes da Jesus vem antes de tudo, cara. Jesus faz até terminar relacionamento. Jesus é primeiro mas em tudo, cara. Mas também vai gerar relacionamento. Mas continua falando. Não, vocês me cortam, eu não vou mais gravar. Mas aqui todo mundo corta todo mundo. Não, mas eu sou mais cortada. Não, não é. Não, não é. A gente corta mais o Suede do que qualquer um. Eu acabei de contar a história e eu tive que parar 4 vezes. Verdade. Não, mas é porque eu e o Rafael, a gente tava junto e ninguém sabia. E a gente foi pra Gramado há 4 anos atrás. E no último dia que a gente tava lá, ele me pediu em casamento. No mesmo lugar que ele tinha me pedido em namoro a primeira vez, e aí a gente tinha terminado, enfim. Ah, mas então teve namoro antes. Aí teve, não conta. Mas, não, conta sim. Pra não, mim teve conta. Namoro antes, término. Conta na ordem natural das coisas. Casamento, e daí teve namoro, daí noivado. Então tá, né? É meio bagunçado a história. É uma relação autista. É, um pouco. Mas primeiro vem Jesus. Mas primeiro vem Jesus. Mas a gente tá falando da relação deles, não do Suede. Entendeu? A minha acabou, cara. Ainda bem, né? Eu já falei isso antes. Ela ouve, mano. Ela ouve, ainda bem que não é surda, né? Senão ela ia ter que pedir pra Jesus. A relação sua com a M acabou. Acabou. Acabou definitivamente. Acabou. Para deixar registrado não, nos anais tá da podosfera. Até meio... daqui a 3 dias. Acabou. Até daqui a 3 dias acabou. Tipo, Daqui a pouco ele vai estar comprando o Bíblia. Daqui a pouco ele vai estar cansado da luva musical dele. Esse da luva musical ficou foda, cara. Ouvintes, mandem ilustrações do Suede e sua luvinha musical. Exatamente. Vai lá, Tony. Bom, teve uma vez que eu e o Together estávamos dormindo na casa do Equino, porque a gente não sei o que a gente estava fazendo. Sexo. Talvez. Mas assim, a gente acordou 3 horas da manhã. Acordou não, né? A gente tava. O cavalo tinha dormido. E daí eu. O cavalo era amigo de vocês, né? Não. Assim, eu fiquei imaginando um cavalo dormindo no estábulo, tá ligado? Não, vocês ficaram esperando o cavalo dormir. É, Brokeback Mountain, né? Eles estavam dormindo, de repente eles acordaram e tinha um cavalo do lado. Então, o cavalo tava dormindo, aí. Eu olhei pro Suede. Pra pro Suede, mim, não. Pro Together. Eu não tava, velho. Você tava lá, Suede. Você era o cavalo. Eu era o cavalo. Eu olhei pro Together. O Together olhou pra mim. Daí um virou pro outro e perguntou. Você tá com fome? Eu tô. Vamos comer o cavalo? Não, cara. Tá pedindo hambúrguer de cavalo? Vamos dar um rolê pra ver se a gente acha algo pra comer. Não achamos. Em Matão. Vamos parar a quara no Habib's? Vamos. Chegamos lá às 4 horas da manhã. Pedimos uma caixa de esfirras. Paramos em Bueno de Andrada, terra das coxinhas, para comer as esfirras. Voltamos para Matão, chegamos, o cavalo tava acordando, isso era umas 8 horas da manhã já. Daí falou, a gente trouxe esfirra. Mas isso daí vocês acharam na rua. Ah, mas a gente achou na rua com esfirra, tá ligado? Abriu uma caixa e ele, caralho, velho, a gente tinha feito uma zona. Porque assim, nesse dia a gente viu o diabo também, né? Que a gente tava saindo da casa do cavalo, de repente alguma coisa começou a se debater na frente da porra da porta da casa dele. Se debater e fazendo um barulho bizarro. Carro ali no chão e tal. Daí a gente falou, fudeu, né? Voltamos. Daí a gente falou, não, vamos lá tentar de novo. Nesse dia... vamos lá que o diabo não é mais forte que nossa vontade de comer esfirra. Exatamente. Nesse dia, a gente ficou tão na nóia com isso que a gente começou a tirar foto, tipo, lá na rua 3, que é fechado, que só passa ônibus durante a semana. Galera não lá vai na saber. Rua 2, em Araraquara... Tem um calçadão, só passa um carro por vez e tem um calçadão com bancos, né? E daí, a gente tava tão noiado desse negócio do diabo que a gente tinha visto que a gente tirou foto um do outro abraçando o nada pra ver se alguma coisa aparecia ali, tá ligado? É, mano, criança. Depois o Suede que é retardado. Exato. Eu vi essas fotos. Ah, desculpa, Catarse da Luvinha. Punheta musical. Álvaro. Eu acho, não tenho certeza, mas uma noite que eu dormi no Turvo, quando eu ainda não morava em Matão. Com o Luciano. Luciano veio pra Matão, acho que no começo do ano só. Ele nunca tinha vindo pra cá. Você falou com um tom triste. Eu senti alguma coisa gritando no meu ouvido e a noite inteira eu senti como se uma mão ficasse me balançando e eu não consegui dormir a noite inteira. Da hora, gostoso. No Turvo. E eu não gosto do Turvo. É treta. O Turvo é um município aqui perto de Matão. Sim. Eu tenho medo de ir lá. Sim. Turvo é treta, mano. É treta, mano. Sim. Bom, antes do meu nome ser escolhido, ser decidido... Por você? Antes de ser Giovanni, era o quê? Antes de ser decidido como Giovanni no cartório, minha mãe queria colocar... Creuza. Olha, meu filho vai chamar Creuza. Mas Creuza não é nome de mulher? Não importa. Não, não. Ela queria colocar Lawande, que foi o nome do médico que fez a cesárea dela de emergência. Puta que pariu. O sogro do Caê, o Dr. Lawande. Os ouvintes vão saber muito quem é o Caê. E assim... Chama ele como o Galo de Ouro. Eu acho que a única coisa prestável que meu pai fez na vida foi ter mudado esse nome. Não, Lawande. ele plantou a sementinha podre que nasceu. Lawande e Suede é um anagrama. Agora vocês descobrem uma palavra que significa esse anagrama. Lawande e Suede. É, sim, sim, sim. Mandou uma vida, desistiu do Você tudo. Você sabia que Lawande é o nome de um padre lá de Araraquara? Para. Sabia que Lawande é o nome do sogro do Cauê? É verdade, é o nome do padre lá de Araraquara. Você podia ter sido padre, Suede. Mas ele já foi coroinha? Parece não, ser tipo um nome da Etiópia, tá ligado? Lawande parece o nome de um câncer. Eu me acho feio, burro, chato, lazarento, irritante e eu tenho a autoestima muito baixa. Ah, isso todo mundo aqui na mesa tem. Eu acho. Você não é isso. Você não é. Ele sempre me acha bonito. Então. Você daria pra mim? Não, não, não. Porque eu não sou apto com essas coisas. Não sei, você mas nunca você não tentou. É feio, cara. Eu sou. Não. Eu sou. Eu não acho bonito, eu sou. Eu tenho minha masculinidade em dia pra pra achar homem bonito sem problema nenhum. Que seja. Nossa. Você também tem a sua masculinidade em dia pra gostar de umas coisas muito esquisitas pro meu gosto. Whatever. Bom, como todo mundo sabe, todo mundo não, mas a maioria sabe, eu gosto de cozinhar e uma época eu tava fazendo doces pra vender e eu recebi uma encomenda de um bolo imenso de pistache no recheio. Bom, pra as pessoas caralho. Têm problema. Por quê? Por quê? Pistache, um bolo pistache de pistache. Muito errado. Era um bolo, a pessoa queria um bolo verde, então ela corantes. Quis bolo de pistache. Eu gosto de sorvete de mas pistache. Mas ela queria tudo verde, a massa foi verde, mas ela queria o recheio com... Entendi. Alguma coisa que remetesse ao verde. É um bom gosto, né? Verde é uma cor que é saborosa, sabe? Cacete. Ah, eu gosto de verde. É, tem duas coisas que me lembram verde. É, verdura e vômito. Não, mas podia ser um bolo de chá de bebê. Mas eu acho que nunca vi vômito então, tá. Verde. Mas enfim. Porque assim... Você nunca chegou bêbado o suficiente. Deixa eu só falar. Porque assim, podia ser um bolo de chá de bebê, porque assim, o bolo de chá de bebê, ele tem a cobertura, porque você não sabe a cor de dentro. Se é azul, é menino. Se é rosa, é menino. Se é verde, daí cortaram é e falaram, olha, você está esperando um marciano. Ou então podia fazer um bolo de carne na forma de um bebê. Ai, eu ótima vi isso. Ideia. Essa foto eu quase morri de dar risada. Mas aí? Então. Então, o que acontece? Essa pessoa, esse ser humano, além de não pagar, porque assim, eu não fazia igual as doceiras geralmente fazem, que é pegar um sinal, né, metade pelo menos do valor. Eu falei assim, ah, conheci a pessoa, falei assim, ela vai me pagar. Ela desistiu do bolo na última hora, já estava pronto o bolo e ela não me pagou e eu tive que comer metade do bolo e metade foi pro lixo porque ninguém gostava de bolo de pistache. Eu não gosto de bolo de pistache, não gosto de sorvete de pistache, não gosto de pistache. Pistache em si é bom, pistache, só pistache. Torrado eu gosto. Sim. Nossa. Agora bolo é foda. Por que que vocês não comeram o bolo? Porque eu gosto só do pistache. Ah, eu não... Tudo bem, mas é, foi triste. Mas tem nego que é doente, né? Pedir um bolo de pistache, mas o foda é dar pra trás, né? Dar pra trás é foda, você se queima na rodinha. Bom, eu Together uma vez, novamente o Together. Você percebeu que ele não conta nenhuma história comigo, né? É claro, o Together é o amor dele. É, não, eu tô esse eu também é não contei nenhuma história com eu você. E a Jéssica, sauna? Não. Tá vendo? Tá vendo? Essas coisas não podem entrar. Exato. As coisas que você vai tanta coisa pra falar, você vai querer falar disso. Então, eu e o Together. Na sauna. Na sauna. Não, teve uma vez que eu e o Together fomos pra. Bueno de Andrada. Andrade, né? Andrada. Enfim, Bueno, Terra dos Coxinhas. E a gente tava dando rolê por lá. Tava eu, o Together, um cara bizarríssimo de São Carlos chamado Aldo e a Denise Pequena. Esse Aldo tem o nome de José no começo? Não. Ah, então tá. Ele era simplesmente bizarro. Aí a gente tava tirando foto, né? Na cidade, né? Que tem um pedaço lá de cidade. É um quarteirão com uma igreja. Exato. Só que o problema é que nesse quarteirão moram pessoas estranhas. E daí apareceu um maluco, mas o CJ do GTA. Não. Eu tô com a musiquinha do GTA não sei na cabeça. Quem é. Enfim, ouvintes, vocês sabem que é o CJ, né? Sim. O cara, ele tinha um cabelo meio afro, assim, e daí ele apareceu com um cano, assim, na cintura. O que vocês estão fazendo aqui? E daí, tipo, na casa dele, dava pra ver, obviamente, que era uma plantação. Não sabíamos do que, mas tinha uma cerca branca alta, e era cerca de pedaços de madeira mesmo, tá ligado? E daí a gente, não, nada, a gente só tá tirando umas fotos aqui e tal. Daí o cara, tá, beleza. Daí a gente foi pra estação do trem que tem lá, sentamos lá e começamos a tocar violão. Quando, de repente, no banco do lado, que ficava, sei lá, uns 10 metros, mais ou menos, de distância, pra esquerda, sentou quem? CJ. É que ele tem que seguir o trem. Exato. Daí ele chegou, what is up, man? E daí chegou mais uns caras junto com o CJ. Essa que foi a merda, né? Era o Big Smoke. E, de repente, tava vindo o trem e meu carro estava pra lá da linha do trem. Ou seja, se o trem fechasse ali naquele momento, a gente ia estar fudido. Aí, o que a gente fez? É, vamos embora daqui, vamos. Os caras ficaram só olhando a gente, fitando. E a gente entrou no carro, o trem já fechou ali, deu aquela respirada, né? Mas a gente quase morreu ali, cara. Eu falei que o CJ tava esperando o trem. E o pior é que é certeza que era uma plantação de maconha ali, cara. Cacete. Se pá. E daí o cara viu uns flashes e tal, devia... Tá pensando, pô, esses caras tão vigiando, né? Não, a gente só tava tirando foto por lá, tá ligado? Naquela onda de tentar fazer fantasma aparecer. Só não pode falar que vocês batizaram o cara de bozo. Exatamente. Vai lá, Alviro, sua vez. Fala do Luciano. Do Luciano. Tá, deixa eu ver uma do Luciano. Luciano aqui. Eu e Luciano na sauna. Luciano na sauna. Não, não precisa ser do Luciano. Você pode falar qualquer coisa. Do Luciano. O Luciano já brigou com um amigo meu uma vez e ele sumiu no meio do mato e eu fui atrás dele. Quando eu achei ele, os pais dele já estavam chegando pra buscar ele no rolê. E pegaram vocês dois pelados. Não, mano. Devo dizer o que você estava fazendo ali? Não. Brokeback Mountain? Não. Muito sexo com a bunda não, feroz? Não, mano. Caralho. Não tinha caralho no meio, não. Porra. Tinha porra. No shiitake. Porra, tia. A gente tinha ido num como é que é o nome? É tipo um condomínio. É, motel. Não, mano, é condomínio cheio de chácara e teve festa lá. Zona. E aí ele brigou com um amigo meu e ele sumiu. E eu falei, mano, eu vou ficar na festa ou eu vou atrás do Luciano? Aí eu falei, eu vou atrás do Luciano, né? Óbvio. Eu praticamente passei a noite inteira procurando o filho da puta. Aí quando eu achei ele, ele falou, ah, meus pais já estão vindo me buscar. Eu falei, beleza. Tipo, a gente morava em São Paulo, isso era depois de Jundiaí. Tipo, lá onde que o nosso amigo Pedro Pérez mora. Onde que o Pedro ele Pérez perdeu as botas. Começou a tocar aquela música. Don't go, baby. Nossa, é. Começou a tocar essa mesmo. Aí... Então vamos lá, chegamos à reta final do 50 Tons de Nós, um podcast que você conheceu um pouquinho mais sobre a gente. Vamos lá para os últimos 5 fatos. Eu, por incrível que pareça, já compus música gospel, explicando o porquê. Porque Satanás é religião também, então... Não, não, não, não nesse sentido. Queria impressionar uma mina. Não, não, não. Você queria impressionar um cara. Não, não, não. Eu queria ganhar o din-din. Você queria impressionar o Luciano. Não, eu queria... Luciano virou um meme agora. Eu queria ganhar um din-din. Porque assim, eu trabalhava no meio dos irmãos, né? Lá na casa musical. É verdade, é verdade. E aí chegou um cara, ele não era irmão, mas ele era um dessas igrejas pentecostal do Triângulo Redondo lá que tem tudo quanto é lado. E aí ele falou que ia ter um concurso de bandas gospel e que ele queria entrar com a banda dele, mas tinha que ser música própria. Aí eu falei, não, demorou. Eu componho a música pra vocês, parte de harmonia, parte de letra, e se vocês ganharem, eu quero um pouco. Ele falou, não, beleza. Ia ser um prêmio grande, acho que o primeiro prêmio ia ser a grande, né? R$1.800 ia ser pra Deus. Primeiro prêmio ia ser pra Deus. Você ia pegar só 90% que os 10% pra igreja. É tipo isso. Primeiro ia ser 1.200, o segundo não lembro quanto que era, e o terceiro era R$400. Eu falei, não, dá 20% do prêmio, tá ótimo, né? A música era inteira minha, mas foda-se. Aí você levou 18% porque os outros 10% era da igreja. Aí eu compus uma música gospel. Mas aí eles fizeram a conta de 100% de 90%. Whatever. Então, aí eu escrevi a música, compus, fiz tudo bonitinho lá, e eles ganharam em terceiro. Eu ganhei R$100. Ganharam em terceiro. Analisem bem essa frase. Ah, eles ficaram em terceiro lugar. Aí sim, ganharam em terceiro. Idiota. Yeah. Só? Tem mais nada além de ganhar em terceiro? Não. Tá bom. Que já compus música gospel. Eu sou desastrado pra caralho e eu já quebrei o osso por estar desatento. Como eu assim? Eu pisei num buraco e quebrei minha perna uma vez. Caraca, mano. Mas você sabe que eu, por estar desatenta, eu caí da escada do Sesc, torci o pé, fiquei um mês e pouco. Foi melhor que a Ana Júlia, que torceu os dois pés ao mesmo tempo. Eu já fiz muito cagada, já caí de escada. Eu fui ajudar uma escola aqui de Matão. Fui descer uma escada com 4 cadeiras na mão. Eu tropecei logo no primeiro degrau. Na hora de cair, eu fui segurar no corrimão. O corrimão saiu na minha mão, caí com cadeira e tudo. É tipo cena de como que fala? De premonição. É, mas por ser desastrado, mano. Eu já quebrei. Já quebrei dedão do pé, já quebrei a perna. A perna chega a quebrar, foi uma torção meio foda, né? Dói. Minha última curiosidade. Muitas pessoas hoje, até eu mesma não gosto mais dessa pessoa, mas eu era muito, muito, muito fã. E agora o Rafael talvez fique emburrado pro meu lado, mas não, né? Não fede nem cheira. Agora, né? Depois daquele showzinho lá. Mas eu era muito, muito, muito fã de Detonautas. Mas assim, num nível maluca de sair da cidade pra ir em show nas cidades vizinhas. E deixa eu até muito falar, depois eu deixo acontecer. É um pouco mais maluca do que ir pra outra cidade, tá, né? Deixa eu só terminar de falar da cidade que eu falava pra minha mãe que eu ia ficar na... Não sei por que eu falava que eu não ia dormir no hotel, né? Era melhor se eu falasse que eu ia dormir no hotel do que se eu ficasse na recepção do hotel, que nem ela sempre achou que eu ficava. tipo, perdida ali. Mas eu ia, a gente ficava no mesmo hotel que eles, conversava, tirava foto e tal. Eu adorava eles. Tanto que meu TCC foi com eles, né? Mas aí... Meu TCC... Ah, mas meu TCC foi bom pra caramba, nem vem. Tchau, gente. O que, que você fez no seu TCC? Eles eram meu cliente, mas isso é outra história. A campanha foi triste. Eu não fiz a campanha. Então, é culpa do Kaique que aprovou. Você não vai falar a não, parte não, que você não, não gosta? Não. A parte maluca? Não. Eu conto? Ah, foi. Roubou toalha no quarto do hotel do cara e, tipo, ficou pra dormindo quê? Com a toalha por ano. Não, nunca dormi com a toalha. A toalha ficou escondida por muito tempo. Muito sabe a criança tempo. Com o cobertorzinho? Sei. Mentira, foi ela gente. Com a toalha. Mentira, não. Pra eu roubei quê, essa gente? Toalha. Ah, porque eu era retardada. Eu roubei essa toalha e eu lembro que nesse hotel foi no show de Ribeirão Preto. Eu coloquei dentro da minha bolsa. Não cabia nada, porque eu tinha levado uma bolsa com roupa, com sapato, com tudo que eu ia pro show. Você jogou tudo fora e colocou não, a toalha. Não, coube a toalha ainda. Era a toalha do hotel, né? Que a toalha de hotel é grandona, mas coube lá dentro. E aí eu cheguei em casa e escondi essa toalha, porque como que eu ia falar pra minha mãe que eu tinha roubado a toalha do quarto do Chico Santa Cruz, né? Aí... Vendo cara, você gente estaria, boa pra caralho desse. Estaria internada. Aí passou. Você passou. Começou a tomar remédio. Na verdade, culpa disso é o Rafael também. Que botou um pouco de bom botou senso. Botou um pouco de juízo nessa cabeça. Ah, tá. Pensei que ele tinha pedido. Mas ele morria de ciúmes. E daí eu fui num show do Chico Santa Cruz com ela e falei, presta atenção. É porque eu e assistia... E ela se arrependeu. Eu assistia show sempre grudada no palco. Grudada. Eu ia ficava lá na frente mesmo. Porque... Aliás, uma curiosidade sobre o mundo musical. Pra você que vai no show, o pior lugar pra você ouvir as músicas é na grade. Mas o melhor lugar pra ver era lá na grade. Mas você vai no show pra ver ou pra ouvir? Pros dois. Duas coisas. É, mas... Mas às numa vezes, cabeça de fanática... Se é só pra ouvir, você ouve o CD. Na cabeça de fanática, eu ficava lá grudado no palco. Na grade é só pra ver, né? É, ué. Qual o problema? Se é só pra ver, põe o DVD e baixa o som. Mas veio de pertinho. Mas aí a gente foi no show do Chico Santa Cruz, que foi... Nossa, muito bom o show. Por sinal, foi o melhor show da minha vida. Não, esse cara é muito bom. E eu falei pra Jéssica, presta atenção. É porque foi a primeira vez que eu fiquei lá no fundo. E daí ela saiu de lá com um desgosto. Não, bom eu senso. Só falei. E daí eu saí de lá falando, I win. Eu só falei pra ele, eu falei, nossa, eu falei, parece que ele tá cantando mal, né? Aí ele falou assim, ele sempre cantou assim. Eu falei, ah, tá, né? Né. Né, eu nunca tinha percebido, assim. Continuo gostando das músicas, continuo gostando, principalmente do Renato, que era o guitarrista, que era mais gente boa com a gente. Você ainda tem a toalha? Não, não tenho mais a toalha. Você ainda gosta do Chico Santa Cruz? E se ele chegasse no seu avião, sentasse no seu lugar e você fala, você tá no meu lugar, ele vira, eu sou Chico Santa Cruz. Eu ia falar, você tá no meu lugar ainda, troca de lugar. Não, pois eu é. Não tenho um... Se ele falasse pra mim, eu sou Chico Santa Cruz, eu ia falar, você cantando e cachorro cagando, meu amigo. Eu prefiro cachorro. Não, sim. Eu... Cachorro ia fazer assim. É mais divertido o cachorro cagando. Mas eu ainda gosto da banda, até que gosto deles de uma maneira geral, mas como artistas e como pessoas que eu conheci... Há muito tempo atrás, não uma pessoa de hoje. Ok, vamos lá pra minha última. A Jéssica quer uma curiosidade com ela, então vai lá. Sauna? Não. Tem nada a ver com a sauna no hotel em Gramado. Não tem Antônio Tornado nessa de novo? Isso, engraçado se tivesse. Eu e a Jéssica, nós fomos num lugar lá em Gramado chamado Aldeia do Papai Noel. É o lugar mais lazarento do universo. Não é, é o lugar mais lindo do universo. E assim, tipo... São várias curiosidades em uma. Teve um lugar que a gente entrou lá, que era a casa das bonecas do diabo, sabe? Que eram só bonecas de porcelana e tipo, ganhado no Natal de 1850. Não era só de porcelana. Era, tinha outras bonecas de plástico também. Mas eram bonecas antigas. É, lindas. Só boneca do diabo, Annabelle pra baixo, sabe? Pra baixo assim, pro inferno mesmo. E daí, eu me senti mal nesse negócio. Imagina um lugar pequeno, claustrofóbico, cheio, forrado de bonecas antigas que ficam olhando pra você. Seria interessante. Diabo, né? Eu te mostro as fotos depois. Aí, eu e a Jéssica, na primeira vez que a gente foi pra Gramado, que a gente foi na aldeia do Papai Noel, que foi lazarentamente desgraçado, Porque, né, andamos. Daí no final, vamos chamar um táxi. Ah, não, vamos voltar a pé pro hotel. Ah, legal. Mas você não recusava nada naquela época. É, ok. Até o morango. Até o morango. Se fudeu. A gente fez pedidos. Como que chama aquele negócio mesmo? Árvore dos desejos. E que é um lugar que os casais vão. Qualquer um, na verdade, vai. Você ganha um pedacinho de madeira e você escreve um desejo seu e deixa lá. E por incrível que pareça, está se realizando um desejo que a Jéssica pedimos lá em Gramado. Casamento? É. Eu achei que era o microfone. Que bonito, né? Que bonito, né? Oh, mas assim, arte. É forrado, cara. É bonito o lugar. É bonito o lugar. Álvaro. Eu uma vez fui naquelas feirinhas. Sabe que nem a feirinha que costuma ter aqui de Corpus Christi? Feirinha? É, tipo. Camelô gigante. Camelódromo. Na praia. E eu queria porque queria um óculos aviador igual o do Stallone Cobra, cara. E minha mãe não tinha grana pra comprar. Se roubou. Não, na volta pra casa. Luciano te deu. Não, mano. Luciano me deu. Eu também cuspi o quentão ali. Ai, cara. Não, mano. Eu achei caído na frente do prédio que aí eu você tava. Abaixou pra pegar e sentiu alguma coisa atrás. Era o Luciano. Conhecia que ele conheceu o Luciano. E até hoje minha mãe acha que o cara viu que eu queria o óculos e fez aquilo, sei lá, mas eu falou, mano, é Papai Noel, cara, né, cara? O cara sabia onde eu morava e tudo mais, né? Nossa. Stalker, velho. É, você não aprendeu nada com o podcast de músicas? É verdade. É pedófilo, ele queria ter o cu, cara. Ah, mas por que que ele ia querer meu pra cu? Pra comer, porra. Enfiar o pepiche, tá aqui. Tá larico, hein? O Luciano tava na frente. Acidente. Não, o Luciano tava atrás. O Luciano tava na frente. Não foi Papai Noel, não. Não tem dessa. Coincidência o nome disso. Mas será que não era o Papai Noel? Era Deus. Pode ser o Papai Noel, sim. Pode ter sido. Acho que pode ter sido o Papai Noel, Raul. Pode ter sido o Papai Noel. É um baiano que vende óculos na praia. Você não sabe, ele se transforma. Você acha que ele fica ele fazendo o quê? Ele transformou em baiano. O ano inteiro. Papai Noel é baiano. Ele vai realizando... Título de filme... Ele vai realizando... Brasileiro. Ele vai realizando pequenos desejos. Cinderela Baiana foi a história da Carla Pérez. O Papai Noel Baiano é a história do Péricles. Ai, caralho. Pra finalizar agora, né? Vocês viram a música que a gente escolheu pra finalizar. Essa versão do Sweet Child of Mine com o Pericles é sensacional, né, cara? Mas tudo bem. Deu certinho. Antes de tudo, vamos agradecer a você que nos acompanhou por mais de 50 episódios, numerado 50, e vai continuar acompanhando por muito tempo ainda. Se o Suede... Sabe que a gente pode fazer uma sacanagem? Esse é o 50, mas não é o 50. Aí o próximo pode ser, sei lá, o 56. Não, senão vai zoar. Não, senão vai zoar tudo. Vai ser engraçado. E gostaríamos de agradecer a você, querido ouvinte, que esteve com a gente nesse tempo e vai continuar com a gente por muito tempo ainda, que acompanha a gente no grupo do WhatsApp, no Facebook, em todas essas redes e tudo mais. E para, né, comemorar 50 episódios, vamos aqui fazer uma promoção. Promoção, promocinha. É, porque o que aconteceu durante esse episódio? Dentre esses 50 fatos sobre nós, escondemos 5 mentiras. Uma de cada um. Exatamente. Sim. Então, você, maconheiro, não, mentira, você que está ouvindo, terá a oportunidade de bater um papo aqui com a gente com um tema que você escolher. Exato. Só que aí é que tá, né? Quem que vai ganhar? O primeiro que mandar e-mail falando pra gente qual foi a mentira de cada um. Acertando, né? Exatamente. Acertando, tem que acertar 5 mentiras e a gente vai marcar um podcast por Skype ou por qualquer método online, ou se for aqui da região, a gente marca um presencial. Ou se você quiser viajar pra cá. Ou se quiser viajar pra cá. Vai ser bem legal. Com o tema que você escolher. Olha que bonito. Lembrando que homem concha não conta. Exatamente. Já é praticamente fixo, tá participando pra caralho. Exato. Mas pode participar da brincadeira, tentar acertar. Exato. E aí, isso fica. E óbvio, né, que nós precisamos agradecer também, além de vocês, os nossos parceiros, alguns mais novos, alguns que estão com a gente desde o começo, como o HQ. Afinal, né, na vida ninguém é nada sem amigos. Por isso vamos agradecer os nossos parceiros, porque o primeiro parceiro é o HQ. O segundo é o X Infinity Games. O terceiro parceiro é Fighters. E o quarto parceiro é o EitaCast. EitaCast, é isso aí, Gilberlan. Sensacional. Aliás, parabéns pelo casamento, Gilberlan. E... atrasado pra caralho. Atrasado pra caralho. Mas que vale a intenção. Não, pra caralho, assim, pro lançamento do podcast. Mas pelo dia que a gente tá gravando, não tá tão atrasado. Não, tá em cima. Exato. Foi ontem. E... não, não foi ontem. Eu sei, é verdade, foi ontem. Nossa. Não, vai ser daqui a duas semanas. Exatamente. E, cara, se você quiser, né, porra, promoção e tal, mas e aí, pra onde eu mando essa resposta? Envia seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Jéssica. contato@locomotiva26.com.br. Exatamente. Envie seu e-mail com a sua resposta para contato@locomotiva26.com.br. Mas é óbvio que você pode mandar outras coisas também, como feedback sobre esse podcast. Você pode mandar sugestões de pauta. Você pode mandar o que você quiser, ok? Uts. Além disso, nós temos outra forma de contato também. Não temos? Temos carta. Carta, exatamente. Envie para a Caixa Postal 6969-6666, certo? Que é um certo. Sexo muito, né? Enfim. Encapetado. É, não, mas agora falando sério, nós temos outra forma de contato. Sim. Qual que é? WhatsApp. Nós temos o WhatsApp. E como vai fazer no grupo do WhatsApp? Você entra no grupo do Facebook Passageiro Locomotiva, a gente tem o porteiro autista estagiário do caralho lá. E Pipop Steel. É, isso aí. E no primeiro tópico fixo que tem, vai ter um endereço eletrônico pra você clicar e tá direto no grupo. Ou você entra na postagem deste cast, que também vai ter o mesmo endereço. Você entra no grupo, já ignora o Suede, manda ele pra puta que eu parei, conversa com todo mundo, 24 horas por dia tem gente lá. Exatamente. E a gente faz tudo isso pra quê? Pra facilitar o contato seu com a gente, o nosso contato com vocês. Afinal, a gente diariamente conversa sobre diversas coisas. E, claro, nos episódios mais zoeiras, como foi com esse episódio, você pode sugerir músicas para tocar durante o podcast, certo? E eu acho que é isso. Que venham mais 50. 50. Talvez. E é nóis! Falou, Luciano! É nóis, Luciano! Eu acho, assim, super ele pode. É que eu quero que vocês vejam como super ele pode. Super ele pode. Isso é o quê? Super ele pode. É um helicóptero. Super ele pode. É um helicóptero pod racer. É um novo jogo isso. A continuação de ele pode. Na verdade, ele pode. Na verdade, é um drone que é um iPod que ele voa. Ele é um ele pode. Vocês querem catar um pouquinho na ladeira? Junto com o Peter. Eu quero que vocês vejam. Não, sarrando na ladeira. Que aí sim, eu já puxei a orelha dele dos erros dele, imbecis. É claro, ele é seu aluno. Você também tem uns imbecis, cara. Não tão imbecis assim. Tem. Não gramaticais, mas na vida, sim. Ah, tá. Tá bom. Quanto sim, a gramática isso tiver todo intacta. Mundo sabe. Tudo bem. Tipo, sei lá, eu posso ser estuprado com uma manada de mamutes. Mas eu vou saber desde delatar que... isso corretamente exatamente. Para a polícia. Exatamente. E a polícia vai falar, cara, que cara viado, né? Eram aproximadamente 17 paquidermes. É tipo isso. Com membros rígidos do tamanho de um antebraço. Que bagunça é essa aí? Boa noite. Boa noite. Faz favor, o Luiz já tá enchendo o saco. Meu ouvido não é pinico. Ele falou que a gente tá gritando? Ai, de lá dentro, tá gritando tudo. Olha o grito. Viu? É o Suede, vai. Ele não sabe se comportar. Eita. Tá vendo? Pô. Extra! Não, mas a avó não poderia ficar fora do episódio 50, né? O que tinha dentro dessa porra? Não tinha nada. Fala no microfone, animal! Fala alguma coisa, Jess. Alguma coisa. O problema é a gente! O problema não sou eu. Não grita. O problema é o Tani. Fala alguma coisa, Tani, alto. Beleza. Só eu agora? É, agora se vier a avó de novo, eu vou falar que a culpa é sua. A culpa vai ser sua mesmo. Porque você falou. Pediu pra eu falar. Ah, mas quem que estourou pra gente ter que passar o som de novo? Nossa, como você é, velho. A Jéssica, o dela? É, a culpa da Jéssica. Eu sou... É. Desculpa. Canhoto. A luz das estrelas. Cara, eu não sei o que tá acontecendo com esse tripézinho hoje, não tá ficando do jeito que eu gosto. É o frio. Talvez. Ele encolhe. Ele é feito de pinto de morsa. Eu tô segurando o microfone com as minhas mãozinhas. Tira o voado dessa porra. Manda no grupo. Eu tô segurando o microfone com as minhas mãozinhas agora. O pessoal tá rindo, não sei porquê. O que você tá fazendo? Você tá filmando? Oi? Eu tô segurando o microfone com a mãozinha. Vai derrubar a coca, animal de tetas! Segura o microfone direito. Segurar seu cu direito. É só enganchar. Autismo, enganchar o braço, né? Ai, caralho. Cientista quando criança, Nando de Bar, Gustavo de Paula, o Pudo, tá. Gustavo de Paula? Gustavo de Paula. Gustavo de Paula não gosta mais. Gustavo de Paula. Ah, mas isso aí é evidente. Põe o restinho aqui, tá? Põe o restinho aqui, põe o restinho aqui. Você quer que me seu? É. Os ouvintes vão adorar, esquece, cara. Ele pediu só o restinho, né? Eita. Jess? Que jogo? Eita. É que Coca Zero me dá muita vontade de arrotar. Isso é uma bosta. Ainda bem que é só arrotar, né? É. Ou será que não? Então, qual caso ele fica contando o quê? Usar a luva de punheta do Shrek, cara? Oh, me dá vontade de fazer sexo. Peida. Você quer me tacar fogo, bicho? Pode tacar. Nossa. Aí você fica sem daminha de honra. Maravilha, é o que eu quero. É... O você meu vai filme... ser meu padrinho, cara. Eu vou ser seu padrinho. Vai, eu quero infelizmente presente bom, eu não posso escolher. O mais novo... Pera aí. Seus parentes. Sim. Uma curiosidade lá... é que esses sons de carro, moto, que a gente xinga e tudo mais, é tudo efeito que a gente põe. É, sim. Só pra gerar extra. Exatamente. Porque a gente nunca sabe real o que fazer de extra. Então... Pera, o Álvaro contou? É, contou de moto. Tá. Morrendo ali. A gente tem uma sessão proibidona agora, gente. Desculpa. Vocês nunca saberão. Vocês nunca saberão. Mas o Álvaro tá chorando, né? Mas aquele quadrinho do South Park. O Álvaro tá em posição fetal. Aquele quadrinho do South Park, né? Do Cartman falando pro Caio. O que foi isso? Deu uma trancada? Uma trancada tão violenta. Não passou na brava. Não, o senhor deu uma sarrada inversa. Foi só aqui a parte das costas do ombro. Você nunca viu alguém dançar o creu invertido? Como é que você dança o creu invertido? Ao invés de dar as estocadas pra frente, você dá pra trás. Que porra. Esse é o creu invertido que você aprende quando você tem alguns amigos esquisitinhos. É o suede que o suede fez agora. Não, eu tive um calafrio. É, emoção. Calafrio. A cadeira depois vai ter uma marca, um beliscado. Virou até um piquinho. Dança folclórica italiana. É. Ele fez um passinho da dança aqui. É brincadeira, viu, Jess? Tudo bem. Essa é uma curiosidade. A das Black, você já falou nos três castes. Verdade. Caguei. Eu vou começar a sair da pauta, eu vou começar a pegar curiosidade que só da coisa que eu falei no cast. Não, mas isso já, porra, isso é, eu vou levar pro resto da vida essas bonecas aí. Ai, eu achei um lugar tão lindo, isso que é pior. Nosso quarto não vai ter nenhuma boneca. Não, mas o lugar. Não, a boneca da tem. Modelo vai ter sim. Ok. Suede tem os bonecos pendurados no teto. Caralho, filho da puta, vai. Nossa, mano, você jogou em mim, arromba. Puta. Ô, agora eu tô com medo. Modo avião, brutal do sketch, Álvaro. Opa. Dá o seu copo, Álvaro. Sempre. Suede, modo avião, brutal do sketch. Tá gravando já? Já. Suede, modo avião, brutal do sketch. Só por aí. Qual que é a senha dessa porra? Você, só você abaixar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, eu quero saber a senha. Aí, só coloca o avião. Não, eu quero saber a senha dessa porra. Não tem como falar a senha, é um... Ó, depois eu esquento mais, o Álvaro. Tem mais um cheio lá. Obrigado, mano. É uma curiosidade que eu queria falar... É que o Sigmund é a marca do Bolsonaro. Mas ele acha que é porque ele quer. É. Outra curiosidade... Melhor. Eu acho que esse ia achar um dia, nunca mais. Viva no Sigmund. Outra curiosidade que o... É, bafando ali que é sobreviver que você não dá... Tipo isso, eu falei isso na cara dele. Isso tudo de começar. Onde da Jéssica explode? Do 100, sabe? Que você acha uma coisa, alguma coisinha bacana? Coisas na boca.